Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. O bagulho continua estranho, mas por uma distância segura. Aqui é Beto Estrada e eu nem lembro mais como se grava podcast. Aqui é Carlos Jotor e nessa segunda temporada a piscina tava meio cheia. Aqui é o Leonel Caldela e chegará um dia em que os jogadores de RPG salvarão o mundo. Ah, que bonito. Aqui é o Rex e eu sempre quis ter manetes. Aqui é o Azaghal e se o Beto tá aqui, significa que o problema é o Diogo e o Afonso. Nossa, bota combustível meu. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar de Stranger Things 2, rapaz. Não é segunda temporada, é Stranger Things 2 o nome da parada, certo? Vamos para o mundo upside down, de cabeça para... Como é que é o nome em português mesmo? De cabeça para baixo? Não, não é. Mundo do avesso? Mundo invertido. Mundo invertido. Vamos investir nessa bagaça e falar sobre esta segunda temporada. Deu? Funcionou? Depois do e-mail. Canelada. Canelada. Tu vês, acabamos para mais uma semana de e-mails e caneladas anárquicas. Vamos. Azaghal, olha só, é o Natal da Pesada, Nerd Store. Tá rolando até dia 20. Até dia 22 de dezembro tá rolando, olha só. Hot site pra você escolher seus presentes de Natal com tudo. Um monte de lançamento, decoração, acessórios, board games. How cool is that, Jovem Nerd? Ofertas pra todo mundo, pro nerd, pra nerdinhos. Ofertas por estilo, pra quem foi de cinema, pra quem foi de terror, pra quem gosta de super-heróis, pra quem é gamer. E também tem produtos exclusivos Jovem Nerd, rapaz. É claro, sempre tem. Como não poderia faltar, as faixas de preço pra ajudar você a comprar seu presente. Ofertas de 50 reais, 100 reais, até 200, até acima de 300, pra quem tá, ó. Isso, cara. Tá tudo organizado no Hot Site pra auxiliar o seu poder de decisão para comprar o seu presente de Natal pra você mesmo ou pra aquela pessoa especial. Olha só. Então vai lá em nerdstore.com.br/Natal2017 pra você ir direto ao que interessa na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ver recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 18 minutos e 10 cachorrinhos lindos da mamãe. Quero agradecer a Azaghal, aos netos que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Nelson Viviani, João Emanuel dos Santos, Rodrigo Porto, Rafael Garuti, Daniel Oliveira, Ecoalize, a consultoria ambiental Júnior. Olha aí, da Universidade Estadual de Maringá. Muito obrigado, galera. E Felipe Matsukuda e Pamela Priscila. Muito obrigado, nerds! Também temos a galera do Escapo Solidário, que doa cabelos. Marco Ludwig. É Ludwig, Ludwig ou Ludwig? Ludwig. Não é Ludwig nem Ving, é Vic. Ludwig. Então, Marco Ludwig, a Carolina Tafo, o Pedro Jan Hansen, é isso? Acho que é Jansen. Ai, né, gente. Pedro Jansen, o Lucas Fraga. O Matheus Kervelin e o Paulo Sousa. Olha Sousa. Aí. Muito obrigado, galera, que deu cabelos. Muito bom. Artes dos fãs. Tem um monte. Veja, não é? Você já sabe. A gente tá com pressa que a gente tem que ver Star Wars. Sério, a gente tá literalmente saindo pra ver Star Wars agora. Veja as artes no aplicativo, no obrigado, site. Obrigado, gente. Que é, obrigado, gente. A gente adorou todas. Algumas não. Azaghal, para a leitura de e-mails, nós vamos chamar um convidado especial. Isso, nosso querido editor-chefe do Jovem Nerd News. Olha aí, senhor Pedro Duarte. Salve de bala! E aí? Sobrevivente? Como é que vocês conseguem, não? Eu sempre fico com uma sequela. Agora eu tô com um rinite aqui e alguma coisa que aconteceu, mas sobrevivi. Sobreviveu, olha. Muito... É, viver a gente continua vivendo aí, né? Mas a que custo, né? Tem esse, tem esse custo. Foi um prazer estar aqui nessa primeira participação, leitura de e-mails, e eu já tenho algo pra falar antes. Eu achei que faltou fúria, que tá todo mundo muito zen aqui no Nerdcast. Eu vim pra trazer a fúria sobre isso. Não sei, eu nem li os e-mails, mas já quero agregar esse fator aqui. Vamos lá, vamos ver o que dá. Vamos lá, vamos falar sobre Liga da Justiça, que foi o nosso último Nerdcast. Você pode comentar à vontade, olha só. Felipe Teixeira, 26 anos, químico, São Paulo, SP. Fala, Nerds. Azaghal, como eu disse pessoalmente pra você na CCXP, eu já mandei vários e-mails pro Nerdcast. Ah, eu lembro desse cara. Adorei o filme Liga da Justiça, mas ainda o Nerdcast. O Rex estava impossível. Espera hoje. O filme foi realmente parecido com um grande episódio do desenho da Liga e de quando eu era criança. E fico satisfeito que a DC esteja decidindo dar um ar menos sombrio à série. Agora, um vacilo que não vou deixar passar despercebido. Foi total falta de noção dos heróis em deixar a última caixa materna que o Steppenwolf precisava. Aliás, ó, spoilers, hein? Agora tem spoilers da Liga da Justiça, você já sabe qual é que você pula. Se você quiser, exato. Se quiser evitar os spoilers, vai pro time jump, que é... 18 minutos e 10 cachorrinhos lindos da mamãe. E no app é só clicar no botão que você pula direto. Exato. Agora, um vacilo que não vou deixar passar despercebido. Foi total falta de atenção dos heróis em deixar a última caixa materna que o Steppenwolf precisava. A caixa dos humanos totalmente desprotegida na nave kryptoniana onde reviveram o super-homem. Por mais que o Homem de Aço estivesse fora de si e precisasse ser contido, podia ter pelo menos um entre os 5 heróis pra levar a caixa consigo. O Flash que é rapidinho, né? Ou o Batman que ficou pra trás. Porra, realmente foi um vacilo inacreditável. Abriu aquele buraco de roteiro pra dar certo o filme. E ele continua aqui. Cadê o Batman estrategista? Cadê, Pedro? Batman tava cuidando do aplicativo de motorista que ele tem pra trazer a Lois Lane. Vendo se tava dando lucro. Como resultado, o esforço do Steppenwolf pra pegar a caixa dos humanos foi ainda menor que pra pegar a dos Atlantes. Só vimos o teletransporte ao fundo, o cara e uma cara de deu merda nos heróis. Bem patético, na minha opinião. Verdade isso. Vou falar em ressurreição do super-homem, não sei. É isso que eu tava dizendo, faltou fúria, faltou aquele momento. Vocês estão muito relax, vocês estão numa fase, tá alguma coisa errada aqui, né? Assim, aquela cena dele ali foi muito legal. Pra mim foi a grande cena do filme, de quando até ele olha pro Flash e tal, realmente é maravilhoso aquilo ali. Mas o que vem em diante ali, depois disso, é muito frustrante, cara, porque não tem uma cena próxima dele, por causa do bigode, e as perguntas que fazem pra um cara que era um cadáver, o cara era um cadáver, tipo, há minutos atrás, são ridículas. Tipo, você está cheiroso, passando assim a mão no peitoral. Pô, cheiroso dentro de um... Justamente, a expectativa da Lois Lane era que o cara era um defunto, maluco. Aí o cara parece... Aí então é um super poder novo. Ele tem sopro, super velocidade e o poder cheirar sempre bem. Nunca usar desodorante. Ele nunca vai gastar. Não faz sentido, não. Isso foi muito horrível. Como é pra você estar vivo de novo? Da coceira? Quem vai responder isso, Alexandre? Jovem Nerd? Mas cara, não, peraí. Da coceira... Para pra pensar. O cara acabou de ressuscitar. Tá cheiroso com cheiro de defunto? Não. A pessoa... Então, tem que desligar tudo. Tem que... Vocês estão muito light. Eu não tem. É uma coisa... Não dá. Ali foi demais. É uma cena linda, né? No campo. Da coceira, eu entendo. Da coceira, justamente, ela faz uma pergunta super profunda, filosófica. O cara voltou da morte. E a resposta é uma coisa superficial, mas de propósito. Pra fazer um... Entendeu? Não, eu não entendi. Isso é boa vontade demais. Não. Que isso? O cara respondeu o que ele tava sentindo. Tá sentindo coceira. É uma boa resposta, eu acho. É uma resposta de tipo Douglas Adams, entendeu? Não é uma coisa... É uma quebra de expectativa, sacou? O que mais ele vai responder? Ele não sabe, ele tá vivo. Frio, podia falar é frio. Aí seria... tudo bem. Mas o cheiroso eu não vou relevar, não. Esse vacilo da caixa materna, eles deixaram ela sozinha, realmente é o maior furo. Não tem desculpa. É 10, com certeza. Mas é que nem o Biff Tannen devolveu o DeLorean no mesmo lugar que ele deixou lá em 2015 pro Dr. Brown e o Marty McFly botar no tempo e estragar o plano dele, né? É um furo que a gente deixa passar. Aí você decide se deixa passar ou não. Mas beleza, vamos lá. Ele continua aqui. Mudando de assunto, eu gosto bastante do fato de haver um número pequeno de heróis na Liga da Justiça. E espero que continue assim. A quantidade de filmes de heróis na Marvel Cinematic Universe é imensa. E isso sempre me confunde, me deixa completamente perdido. A DCU realmente começou ruim, mas está entrando nos eixos. Se a partir de agora, construindo melhor seus personagens sem expandir muito o universo, talvez introduzindo mais alguns poucos heróis, iremos criar mais simpatia pelos seus personagens e talvez até mesmo o Ben Affleck fique mais feliz de ser o Batman. Não, primeiro duas coisas. O Ben Affleck nunca vai ser feliz, e vai embora o mais cedo possível. Ele já comprou a passagem dele pra sair dali. Segundo lugar, se você acha que tem muito personagem no Marvel Cinematic, aguarde agora que a Fox foi comprada pela Disney. Ontem. Aguarde. Saiu ontem no Jovem Nerd News. Exatamente. Tudo tá na mão da Disney agora, amigão. Não, ainda falta aprovar a compra, né? Pode levar meses isso. Mas se entrar X-Men aí no MCU, meu filho, putz grila, tipo... Até Hugh Jackman volta, eu acho, até ele. Tiago Trigueiro, 27 anos, engenheiro, estudante de medicina, Recife, Pernambuco. Vou tentar escrever um e-mail objetivo, vamos lá. Olha, ele até fez por itens, né? Número 1, não é o primeiro e-mail, por muito. Na trave. Número 2, a cena cômica citada na qual o Aquaman fala a verdade por estar em contato com um laço, é de fato hilária. Contudo, não é original. Foi tirado do filme animado da Mulher Maravilha. Olha aí, não sabia. A diferença é que, na animação, quem entra em contato com o laço acidentalmente é o Steve Trevor, falando de seus relacionamentos anteriores, mencionando que o fato de ele ser cafajeste é para evitar mágoas futuras. Terminando a cena com a frase: "Meu Deus, eu espero que vocês, Amazonas, não consigam fazer uma produção em massa desse laço." E aí, seria uma boa piada pra estar no filme, né? E aí falaria outras coisas além de buia e Rayman, essas coisas. Né? O Aquaman. Fuia! Ele teria outra fala, né? Né? O diálogo do Aquaman, claro, tudo isso, né? Então, aí teria uma fala mais legal, né? Fazendo uma referência boa. Claro que isso não desmerece a cena do filme, que serviu muito bem o seu propósito de aliviar a tensão do momento e nos dizer, mesmo que numa camada abaixo da comédia, o que se passava na mente do Aquaman. Ele mandou um link aqui da animação pra gente ver. Eu não entendi esse negócio da abaixo. O que é que a camada abaixo da comédia é muito também ruim, né? Não tô vendo entendendo. Fica aí pra interpretação. Número 3. A Tirinha comentada brevemente no Nerdcast, a que se refere à Mulher Maravilha ser invulnerável a tiros e usar os braceletes, tem o segundo cunho cômico. Além dos peitos, e eu cito o Azaghal, ficarem fazendo o blu blu. Como é que vai ser, velho? Meu Deus do céu. Há também o fato de que os atiradores, quando notam o balançar dos seios, passam a mirar nos peitos da Mulher Maravilha. Segue a imagem da Tirinha complexa. Ou não complexa, não completa. Mas esse cara tá vendo subcamada em tudo, né? Caraca, é um menino cebola esse cara. Olha, mas é verdade, hein? E até mais e obrigado pelos peixes. Muito bom. Ai, caraca. Mas o mundo era muito diferente, viu? Eram umas coisas meio malucas, caraca, aí que tinha. Mas essa tirinha não é verdadeira, é uma tirinha de fã. É bem não antiga. Não, mas não é o quadrinho, cara. Impossível. Temos que apurar aqui no Nerd News agora. Kylan Parody, é uma paródia. Pura fonte! Tá escrito na prova de linha. Não, é isso. O super-homem fala, por que que você... Se você é invulnerável, por que que você fica, né... defendendo bala com os punhos. Aí fica batendo tudo no peito dela e fica... Blá, blá, blá, blá. Aí ele, entendi. Ela volta a defender com os braceletes. Se você está no nosso querido Ed, você viu isso tudo. Rodrigo Bigode, 32 anos. Aí, Rodrigo Bicote. Historiador Sorocaba, São Paulo. Hello, nerds. Esse é especificamente o meu quarto e-mail. Muito bom. Tendo visto e ouvido por aí muitas reclamações e dúvidas quanto às motivações do Steppenwolf, o que ocorreu aí também com participantes do Nerdcast. Complementando informações do Rex, o o nerd mais forte do mundo, o Steppenwolf é um general do Darkseid. Seu objetivo é expandir o império de Apocalipse, dizimando novos mundos e trazendo cada vez mais soldados para o exército do novo deus. No filme... Isso aí é mentira. Isso aí, na verdade, ele tinha um problema com a mãe dele e ele tava querendo resolver o problema com a mãe dele. Foi isso que aconteceu. O negócio da caixa... Mamãe, eu tô chegando. Foi isso. É. Foi só isso. Foi tudo. Mamãe, você... Filme todo é isso. No filme, vê-se a primeira tentativa da invasão na Terra, a derrota do vilão pela mão dos deuses, Amazonas, Atlantes, homens e lanternas verdes. E agora entra na parte que, ao meu ver, ficou subentendida. Vejam a ânsia do Steppenwolf de pular da nave no final do combate e continuar guerreando, mesmo percebendo a derrota iminente. Ele é, acima de tudo, um guerreiro vendo sua honra ser manchada. E pior, ele teme a punição de Darkseid perante a sua falha. A partir daquele momento, conquistar a Terra torna-se uma questão de honra, uma questão de readquirir o respeito de Darkseid. A partir do momento em que as caixas maternas dão sinal de vida no Batman vs Superman, ele vê essa chance surgir e parte para a Terra, seja sob ordens diretas do grande vilão ou não, acreditando que sim, pela fala no trailer retirada do filme, ele fala lá que a Terra tá sem kryptoniano, sem lanterna, sem porra nenhuma, entendeu? Né? Eles tiraram do filme essa fala, realmente. Ou seja, a conquista da Terra seria sua redenção perante Apocalipse. Justamente quando ele falha e seu machado quebra, o medo que ele sente não é pelo poder dos heróis, mas sim porque agora, definitivamente, ele sentirá a fúria de Darkseid. Ele foi diretamente pra ele, né? Depois fugiu dos bichos. Aquele beijo na teta e parabéns pelo excelente trabalho. É, mais uma pessoa com excesso de boa vontade aí pra poder interpretar isso tudo. Né? Vamos ser honestos. Vamos aqui, né, criar... Uma boa interpretação, vai. Ah, eu gostei da interpretação, não. Que o medo dele não era de fato dos heróis, mas sim da punição que ele sofreria. Isso é legal. É. Isso fica até melhor do que estar com medo dos heróis só porque quebraram o machado dele. Exato. Né? Olha aí, Pedro. Uma boa vontade. Cadê? Tomou ansiolítico, Pedro. Muda pra... Não, mas você... Não é possível. Não é possível. É, não. Vocês estão... Ah, que é isso? Mas um furo de roteiro que a gente falou aí, que relevou no e-mail, até no primeiro e-mail lá, né? É, eu acho que a gente poderia questionar também por que que as caixas maternas esperaram, assim, claro, esperar o Superman desaparecer pra poder chamar, seria o grande defensor da Terra ali, é ótimo. Mas ela teve, sei lá, alguns milhares de anos aí pra chamar antes do Superman aparecer também, né? Então, tipo, por que que não chamou antes? Acho que poderia ter alguma coisinha no filme que explicasse isso, porque entre a primeira luta do Lobo da Steppe, né? Não faz sentido? Isso foi meio que... Isso poderia ter sido explicado, mas é algo que... Eu tô brincando, eu fico com esse ódio, assim, mas é porque é aquela coisa, você quer gostar do filme, mas essa é uma coisa que eu senti falta e que dá pra relevar também. E é isso, assim, mas essa coisa aí de ele ter medo da consequência, acho que ele tá com medo do que ele tá vendo, porque o Superman, ele chega no filme de uma maneira avassaladora, né? Ele chega realmente pra resolver de um jeito... Não tem nada pra ser feito. O cara não consegue dar um soco, um respirar próximo do Superman, de tanta diferença de força. Isso foi muito esquisito, assim. O Superman não pôde soltar a força. Eu acho que tudo foi por causa do bigode, sabia? Até a cena, assim. Porque não dava pra mostrar de perto, não dava pra fazer uma construção de cena mais legal a partir do que foi refilmado. Então, assim, o Snyder, ele saiu do filme e tal, mas ele... Podem falar o que quiser dele e tal, e eu falo bastante também. Mas o cara sabe construir cenas bonitas, né? Cenas épicas, assim, de botar o Superman lá em cima e você vê aquela divindade chegando. E isso, não, eu acho que não foi muito bem explorado no filme por essa questão, sabia? Das refilmagens e do bigode. O bigode foi um problema sério pra mim. Vai ver, foi resolvido de maneira mais rápida até por isso, eles, assim. Eles mostraram de perto, cara. Só que eles botaram CG lá, cara. Quanto custa um bigode, amigo? Meu preço pra tirar a barba acabou de subir, Gilete. Eu gostei, mas a primeira é muito melhor, né? Primeira temporada. Foi mais maneira. Ou o que, que vocês acharam? Eu acho, cara, a primeira temporada foi um misto de emoções que os caras conseguiram fazer uma série anos 80, respeitando, assim, bem o universo e o ano e toda aquela coisa de cidade do interior, aquela coisa que a gente tá acostumado em ver Stephen King, ou quando a gente via em filmes como Goonies, assim. Então, assim, foi meio que trazer isso de volta pros tempos de hoje. Hoje, num tempo, tudo é explosão, é tudo pá, pá. Os caras conseguiram trazer uma coisa retrô e que funcionou, foi bem impactante. Então, no meu ponto de vista, realmente, a primeira tem esse aspecto bem divertido, assim, sabe? Te prende em tudo, assim, a história é maneira, você gosta dos personagens, a história por trás é boa, assim. Então, assim, é um misto de nostalgia bem feito, assim. Pra quem foi dos anos 80, isso foi muito, muito maneiro. E pra quem não conhecia essa época, começou a conhecer. Então, é legal ver essa releitura. Mas tu não achou que... Não começou desnecessário pra caralho, assim? Tipo, até o, sei lá, o terceiro, quarto episódio, tu tava com a sensação de que, beleza, deu dinheiro, vocês estão forçando a barra agora? Assim, é nítido que, beleza, deu dinheiro, vamos forçar a barra. É e eu acho que um outro problema é a necessidade de fazer continuações próximas. Porque, por tipo, exemplo... um ano depois, é isso? Porque o Black Mirror, por exemplo, ou agora Game of Thrones, eles não têm uma data. Não. O Game of Thrones vai sair quando tiver que sair. Outras séries são assim também, né? O Black Mirror sempre foi assim, sai quando tiver que sair. E exato. Menos episódios, inclusive, né? Exato. O Black Mirror, na verdade, ele tá sendo agora e já não tá mais sendo assim. Ele foi assim antes de ir pra Netflix, quando ele era da BBC, a primeira e segunda temporada. Exato. A Netflix, como business, fala, tem que ter uma série ano que vem, tem que ter uma série ano que vem. Exatamente. Pra ver, continuar no hype e tal. E isso eu acho que pode ser um problema no caso de Stranger Things, por exemplo. Porque você vê que o roteiro não foi o melhor possível, né? Como na primeira temporada que o roteiro foi excelente. Uhum. Tudo amarradinho e tal. Um final, a série acaba. É. Não precisava ter continuação. Ela termina, não, ela morre ou vai pro Upside Down. Mas fica a dúvida, né? Uhum. O problema se resolve e tem aquele ganchinho pra uma segunda temporada do Will cuspindo um girininho. Uhum. Mas não precisava, né? Não, tava fechado. Tinha terminado dos moleques jogando RPG. Quando some o Waffle também, dá pra entender que tem uma continuação, que a Eleven não morreu. É, mas então, mas olha só. Então, eu assisti a primeira temporada, a impressão que eu tive foi essa. Eu assisti a primeira temporada porque eu tava achando foda tudo que eu tava vendo. E a impressão que eu tive é que eu tava assistindo a segunda temporada porque eu gostei da primeira, sacou? Não porque eu tava achando foda o que eu tava vendo. Mas é um pouco disso. Ainda mais que a gente teve a primeira temporada, ela foi novidade, ela foi uma surpresa. Tem sempre esse fator, né? É, tem o fator surpresa e novidade. A segunda temporada, mas eu acho que ela teve uma estrutura até bem similar com a da primeira. Não, mais fraca. Um pouco mais, mais fraca, mas e ainda perde muito por falta dessa surpresa, dessa novidade. Não é mais novidade. A parada da segunda temporada é a seguinte. A gente assistiu e a gente gostou, com ressalvas, vamos dizer assim, porque a gente queria ver mais daqueles personagens que a gente gostou pra caramba na primeira. Sim, sim. E acabou que nem isso foi tão legal, tirando a melhor dupla, Steve and Dustin. melhor dupla. É, foi foda mesmo. Porque o Steve era um babaca na primeira temporada, mas se redimiu fodamente no final. Exato. E veio redimido já na segunda e virou babado da engraçada, cara. Pô, o cara é muito maneiro. Eu acho a coisa mais irrealista do Stranger Things, cara, não é o Upside Down, não é o Demogorgon, é o bully da escola ter virado o cara mais legal do mundo. Tipo, me zoa, assim, tipo, deixa eu te dar uma dica de como tu pega a mina, deixa eu te proteger. Mas o Leonel, acho que isso tem a ver com os acontecimentos da primeira. Tipo, o que eles viveram todos ali juntos e aquele segredo todo que eles têm. É, criou um bond. Um bondzinho ali deles ali. E todo bully é um cara inseguro. Exatamente. O que é legal é que, por incrível que pareça, o personagem do Steve, apesar dele ser o cara do bullying do primeiro, mostra que ele é um cara, assim, apaixonado pela Nancy, entendeu? O sacrifício que ele fez de fazer o silêncio, de não levar o negócio adiante, sabe? Tentar proteger ela. Não, e tem outra coisa. Normalmente, o bully é um covarde. Porque quem faz bully, só faz bully com galera mais nova. É. Não exato. Existe bully de baixo pra cima. Não existe. Nem bully na horizontal. Não. Só eles irem, sei lá, 99%, pra não tirar 1% aí, é de cima pra baixo. Um cara mais velho, mais forte, escrotizando pessoas. E pode mais existir fraca, de cima, da mesma, na horizontal, se for com pessoas mais fracas. Ok. Mas você nunca vai fazer bully com quem é mais forte que você. Não. E ele provou no final da primeira temporada que ele não é covarde. Porque ele pegou um taco de beisebol e enfrentou o Demogorgon, cara. É, de baixo pra cima. Isso foi foda. Enfrentou o Demogorgon sinistramente. Porque, tipo, ele conseguiu fazer o bicho recuar. Não, girando o taco de de beisebol. Foi foda pra caralho. Não, mas uma parada que foi maneira, que eu acho que o mais legal dessa amizade do Steven com o Dustin foi que ninguém esperava. Ninguém. Foi assim, a parada mais... Foi a maior surpresa da parada, foi tipo assim, caralho, quando você vê eles conversando, quando ele chega na hora com aquele vasinho de plantas, com a florzinha, ele fala, é pra mãe dela? Não. Então esquece, vem comigo. Não, o Dustin é o melhor personagem. O Dustin é maravilhoso, cara. Esse diálogo é incrível. Muito bom. Quando ele chega pro pai do garoto, fala assim, o garoto tá aí, não. Porra, até o merda, não serve pra porra nenhuma. O Dustin, esse moleque é o melhor personagem, cara. É o melhor, é o mais carismático da série, é o Dustin, cara. Ele não, é muito melhor que a Eleven, muito melhor. A Eleven ficou meio mala, né, cara? Nessa segunda temporada tem umas gorduras ali com a Eleven que são completamente necessárias. É a série inteira que ela ficou de castigo. Mas é agora que ela teve que representar na série, aí complicou, né? Ela teve que falar, dialogar. Ela não é tão boa atriz quanto a gente achou na... Ah. É, não. Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que é mais problema de Eleven, roteiro, né? cara. É, eu também acho que é mais problema de roteiro. Ela é muito poderosa, cara. É uma personagem muito poderosa. Então, tipo assim, se ela estiver participando de tudo, cara... Fica impossível você ter uma história, porque a menina é foda pra caralho, E veja, esse era o problema, porque na primeira temporada, ela tava zonza, fugida do laboratório. Sendo perseguida. E ela queria ficar low profile, então ela só mostrava o poder de vez em quando. Ela mal sabia falar. Exato. Valeu, né? E agora ela tá dialogando. Né? E aí, na segunda temporada que você viu que ela ficou fodona, no final, né? Tinha que ter ela, porque todo mundo adora Eleven, só que é aquele negócio do God of War. Você chega, massa, motherfucker, matando todos os deuses do Olimpo no final do jogo, aí vai pro God of War 2, ah, e o Kratos perdeu todos os poderes. Exatamente. Não podia fazer isso com ela, né? Que nem o Peter Petrelli no Heroes, lembra? O cara era master motherfucker. Peter Petrelli. Lembra? E aí, de repente, tinha que tirar o poder do cara, porque senão não tinha como escrever a série. A mesma coisa aconteceu com ela, porque você viu que se ela tivesse com a garotada no episódio 1, acabou no episódio 1. O problema, né? O problema acaba quando a Eleven chega, cara. Mas também tem nos personalidade, cara. Porque a Eleven, na primeira temporada, ela é feita pra ser a estranha, né? Isso. Ela é outsider. É. Quando ela aprende a falar, quando ela aprende a se relacionar, ela meio que perde a função dela na trama. Tanto é que eles põem a Max... que é um pouco outsider também. É. E assim, eles puseram o Billy, o irmão da Max, pra ser o bully do mal de verdade. Exato. Entre aspas. Algo importante se observar também, que além da Eleven ser overpower pra caralho, tem um outro personagem que é overpower pra caralho. Que é o Xerife Hopper. Ele consegue fazer tudo, meu irmão. Ele é super poderoso. Você desce uma porrada de Marine lá pra baixo com lança-chamas, os caras são devorados pelo Demogorgon. Ele sozinho no elevador matou quase todos. Exato. Cara, ele é foda. Ele tomou peito de upside down na cara e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, gente. Caralho, fudeu, o cara vai morrer. Não, tô bem. Galera, é muito simples. De boa. O cara é nível alto. Não, e olha só, e outro poder dele, ele é extremamente carismático, likable. Na primeira temporada, os agentes lá do Brennan, lá do coisa, eles mataram um cara porque o cara viu a Eleven. O cara viu a Eleven. O cara mataram. Na lanchonete, né? Na lanchonete, né? E não teve nem nada de pray for dono da lanchonete, né? Não teve. Deus se incomodou pra caralho com a Barbie, o cara morreu também ajudando a Eleven, foda-se. Exato. E aí, o Hopper não só viu a Eleven, mas entrou lá dentro, entrou no Upside Down, saiu e no final os caras, você é um cara maneiro, a gente não vai te matar não. Você é de boa. O negócio é que no final da primeira temporada, houve uma troca de management ali. O Brenner morre, e aí quando entra a galera nova já não tá com aquela mesma coisa, vamos matar todo mundo. Já é uma galera que tá tentando resolver o problema de outra forma. Mas eles mataram o cara na primeira temporada, o cara é realmente fodão. Então, mas a parada do Hopper em relação à trama é que como os caras não queriam que as pessoas continuassem investigando o que tinha naquele prédio, eles fizeram um acordo com ele. Porque se eles matassem o cara, matassem o Hopper, ia vir um outro xerife. Exato. Esse outro xerife... E aí outro cara investigando. Ia acabar investigando cedo ou tarde. Então o Hopper ia fazer uma vista grossa em troca de não fuderem a cidade. E eles falam que eles assinaram um monte de contratos de confidencialidade, não lembra? A Nona Ryder fala? Sim, mas isso não quer dizer nada. Você pode romper o contrato e fuder a empresa, que é o que eles não querem, no final das contas. Eles não querem processar o cara porque rompeu o contrato. Eles querem prevenir. Até porque não tinha só o contrato, né? Um dos motivos também era ajudar o garoto. Iam ajudar o moleque sem que o moleque espalhassem isso. Então era um jeito de manter um um estudo no lugar, acompanhar o garoto que foi parte daquilo tudo, né, que ficou no Upside Down lá no mundo do invertido. E, porra, foi um acordo, assim, olha só, vocês não fazem merda e eu vou garantir que também ninguém fale porra nenhuma e vocês cuidem do garoto. Mas isso é muito Poliana, né, velho? Vê se o exército americano vai chegar um moleque que foi dominado. Mas aquilo ali não é um exército americano, esse é o problema. Não, o que é isso? Tinha militar lá dentro. Não. Tem militar, mas ali, pelo que deu pra entender, né, pelo que eu entendi no seriado, os caras fizeram uma parada, descobriram uma parada e tinham o apoio dos militares. Não era uma parada militar. Calma aí. Tanto que o médico envolvido... Não, era uma instituição governamental, não. Então, cara. Não, governamental, não, sei, mas não era militar. Era particular, cara. Tanto que o médico e tinha apoio militar. Cara, nada particular tem apoio militar. Claro que tem. Tem contrato militar, mano, de empresa particular. Peraí, você tem militares dentro de uma empresa particular? Ué, não sei, mas... É o governo trabalhando. Normalmente a... Acho que rola, cara. A empresa contratada vai trabalhar no... Então, eu acho estranho pelo seguinte: no final da segunda temporada, quando aquele personagem lá conspiratório consegue, manda um negócio pro jornal, eles fecham a empresa, o que caracteriza que aquele empreendimento acabou não é os cientistas e os donos da empresa particular saindo, mas sim os militares. Para os carros militares saindo. Militares. Então, se você tá tirando os carros militares lá de dentro, significa que é uma empresa governamental, que não é uma empresa particular. Porque senão alguns militares iam sair e os donos da empresa iam continuar. É. Iam contratar, Blackwater. O que aconteceu ali foi, os militares saíram levando todo o material que fazia parte do acordo lá com a empresa. Então, tipo, fecharam a empresa. O contrato que a empresa tinha com os militares acabou, e todo aquele material que foi feito, criado e construído nessa relação é dos militares. Mas olha só. Se é uma empresa que tá estudando um rasgo de outra dimensão que se abriu aqui na nossa, pelo amor de Deus, o governo americano botou o exército lá porque quer controlar a parada. Aí veio o Paul Reiser, que começa como um médico super cético e gelado, e trata errado, e o nego fica puto com ele, e de repente ele é um médico bonzinho, que percebe que a família não pode... Pô, isso é muito Poliana, cara. O seriado, o legal do Stranger Things era um seriado de criança que tinha uma pegada bem pesada quando era preciso. E aí, de repente, ele vira tudo que... todas as soluções necessárias, ele te entrega. Aí ficou muito forçado isso, cara. É que não tem vilão na segunda temporada, né, cara? O vilão é simplesmente o Shadow Monster lá do Upside Down. O exército é bacana, o Marabout lá, o Paul Reiser é bacana. Todo mundo é legal, cara. Menos o Shadow Monster, a escolha, cara, do Paul Reiser foi uma coisa assim pra deixar essa ambiguidade. Pra fazer ele parecer ser um vilão. Todo filme que o Paul Reiser participou, ele é meio que duplo, né? Ele é meio filho da puta. Nem isso. Mas é mais por causa do Alien mesmo. Do Aliens o Resgate. Por causa do personagem dele no Alien. Ele é um filho da puta. Só uma coisa, Beto. A parada é que você falou assim, tem uma empresa, um exército, sei lá, cuidando de um rasgo dimensional lá. Na verdade, o programa original dessa pesquisa era tentar induzir poderes mentais em pacientes, e a Eleven nasceu de uma paciente, e é a Eleven que criou o rasgo, entendeu? Eles queriam criar seres humanos que pudessem localizar, espionar os russos na Guerra Fria, aquela porra. Na verdade, era um projeto pra se utilizar de mutantes. Na verdade, a segunda temporada mostra que era multidisciplinar, né? Porque eles estavam pegando fazendo experimentos com crianças e cada um tinha um poder diferente. Exatamente. Então a gente na primeira temporada viu o caso Eleva, mas existem outros casos. Mas isso não... Cara, é impossível uma empresa particular fazer isso. Ela vai ser descoberta. Olha só. É muito simples, cara. Os Estados Unidos exército é uma coisa, ciência é outra. Os caras estão... O exército tá ali para aproveitar o que foi criado e usar isso em fins militares. Mas qual é a relevância de ser uma empresa ou não ser, cara? Que discussão é essa, né? Agora, tem uma coisa que eu pensei agora, hein? Será que essa empresa é a mesma empresa que fazia os scanners somente para destruir? É o mesmo tipo de poder. É, tipo, é isso. Mas a instituição, ela dá esse shift da primeira temporada pra segunda. Ela deixa de ser aquela... Nós estamos aqui fazendo esse projeto sinistro e temos que matar e destruir tudo que souber desse projeto, para uma empresa que vamos tentar limpar a merda que aconteceu e tentar fazer cara boa, cara boazinha. Olha, nós somos bonzinhos, vamos tentar limpar a merda. Porque eles não têm mais nada lá dentro. Mais ou menos, eles estavam continuando pesquisando, eles só não queriam chamar atenção. Mas estavam pesquisando agora outra parada. Eles estavam pesquisando somente o buraco. Tanto que os médicos do conselho estavam lá, se o garoto morrer, foda-se. E o Paul Reiser tava lá, não, pô, coitado do garotinho. Uma coisa que o Leonel falou aí, que é legal, é que assim, que não teve vilão. Porque no roteiro original, o vilão era pra ser o moleque. Ele que ia encarnar na segunda temporada, logo nos primeiros episódios, ia ser do mal, ia estar completamente dominado pelo bicho. Só que eles seguraram essa dominação pra não fazer o moleque vilão. O que é uma parada que já mostra, assim, é tipo, a série é covarde pra caralho, assim, na minha opinião, sabe? Eles fazem várias paradas que você fala, puta, vai ser muito corajoso se os caras transformarem o moleque em vilãozão. A própria Eleven, falei, puta, a Eleven vai matar, o bagulho vai ser foda, ela vai ter uma mudança de personalidade agressiva. Não, eles não conseguem ir além do que eles fizeram na primeira temporada. É, a segunda temporada fica muito, eu achei, fica muito no quase, cara. É bem isso que o Beto falou. Tipo, ela nunca atinge o seu potencial de verdade, cara. Tipo, o vilão nunca é vilão. O guri nunca sofre de verdade. Ele fica com dor, mas, sabe, ele tem os amigos e tem... Não, peraí. O Will sofreu, coitado. Cara. Porra, o Will sofreu, cara. O Will tá sofrendo pra caralho desde a primeira temporada. Não, cara, tudo bem. Mas pensa assim, na primeira temporada, ele tá sofrendo, ele tá sozinho, ele não sabe se ele vai viver ou não. E na segunda temporada, cara, todo o elenco ama ele, cara. Não tem ninguém que não ame ele, cara, no elenco inteiro. E ele... Então tá, o cara, ele tá sofrendo dor física, mas ele tá muito amparado, sabe? Eu acho que teve uma Steven Spielbergização do Stranger Things, cara. Mais ou menos, né? Que o padrasto dele botou ele numa merda ali fodida, né? Não tava amparando tanto assim, não. É verdade, Terra. O negócio é, tipo, mas isso acho que tem um pouco a ver. A primeira temporada, ela foi muito mais Stephen King, e essa segunda temporada, muito mais Steven Spielberg. Então, a segunda temporada foi muito mais produtores metendo a mão, na minha opinião. Tipo, ah, não, a Eleven não pode ser vilão. Ah, não, o Will não pode ser vilão. Aí vamos fazer um vilão monstrão. É porque, tipo assim, se você é pra pensar, a Eleven no primeiro filme, cara, é uma máquina de matar, bro. É. Ela mata sem pensar, cara. Caralho. Tipo assim, os militares vão chegando, os soldados, qualquer pessoa que passa, meu irmão, tá aí, tá explodindo cabeça, sabe? Então, tipo, mudar essa personalidade dela pra segunda, de ser, tipo assim, ela é fofinha, não sei o que, cara, me admirou não ter explodido a cabeça da Mad Max ali, de raiva, sabe? Sim, é verdade, né? Porra, por muito menos a mulher chegou e saiu explodindo assim, todo mundo, cara. Mas, lembrando da série aqui, a Eleven só matava quem ameaçava a vida dela, né? Era tipo uma autodefesa, ela não é uma assassina fria, não é uma psicopata. Todas as pessoas que ela matou ali foram militares e tal, que estavam... Que iam botar ela em risco. Né? Mas eles têm família, tá? Não, mas aí não, né, cara? Porra, Rex, não valia isso. Porra. Aí vai chorar pela morte lá do galera da Estrada da Morte. Foi um dia triste pro Império. Tanto os caras que ela atacou quando tava, né, no flashback lá, depois de sair do Upside Down no final, né? Ela não matou o cara, ela só pegou a roupa, pegou comida. Não faria sentido também ela virar uma serial killer e matar todo mundo só porque não gostou, sabe? Aí realmente o personagem já tá corrompido. Então ela não poderia matar a Mad Max só porque tava com ciúmes, entendeu? A Mad Max não era uma ameaça pra ela. Ela tem uma dificuldade de controlar as emoções e ela demonstra isso, mas, pô, ela não é assassina, né? Mas eu não acho que ela deveria, tipo, ser uma serial killer. Mas eu acho que eles podiam ter tornado a personalidade dela mais extrema pra um outro lado, cara. Ou ela fica mais fria, sabe, usa mais o poder pra agredir, ou ela fica mais, sabe, uma criança mesmo. E eles foram pro segundo lado, que eu achei menos interessante. É, não, ela passou a vida inteira sem saber nem escrever, nem falar, nem nada. Aí ela começa a desenvolver os poderes dela. Em um ano morando com um policial, ela vira uma pessoa totalmente sociável, assim, de saber falar. É, na real, ela deveria ficar mais antissocial ainda, porque ela não convive com ninguém. Exato. Assim, é porque, não, mas assim, essa parte faz sentido, David, porque foi o único momento na vida dela que ela recebeu amor e carinho. Assim, eu entendo o que você tá falando, mas é mais ou menos porque ela, ao mesmo tempo que o cara tava se preocupando e querendo proteger ela, ele tava impedindo ela de viver, né? Ela queria encontrar os amigos, não podia. Ela queria sair, não podia. Era uma relação ali bem complicada, assim, sabe? Não vou dizer que era abusiva, porque o cara tinha uma preocupação real, que ela fosse capturado e torturado novamente, né? Mas era uma relação bem complicada. E emocionalmente, pra ela, é que os personagens nenhum foi desenvolvido emocionalmente, né? Nesse sentido, a série é bem superficial. Então, ela deveria ter uma revolta muito maior do que ela teve, entendeu? A revolta interna dela em relação ao pai deveria ser muito mais intensa. Porque o cara era um repressor. Tudo bem que a repressão dele era pra salvar a vida dela. Ele não queria que ela fosse capturada e virasse um experimento novamente, né? Então, pra isso, ele tinha que manter ela dentro de casa, não podia encontrar ninguém. Mas isso, num adolescente, adolescente gera... Porra, um adolescente normal gera uma revolta inacreditável. A gente... Vamos lembrar de nós adolescentes quando nossos pais falavam que a gente não podia sair de casa. No final de semana ou durante uma semana. Como que a gente ficava puto? Olha, imagina uma menina adolescente que não pode fazer nada a não ser ver TV merda dos anos 80. Que não tem nem TV a cabo, era só TV aberta. Só bozo. E que além disso é super poderosa. Imagina como seria o nível da revolta dessa adolescente, cara. Então, eu acho que podia ter sido uma coisa extremamente interessante, meu. O pai, né, o Hopper, que ele só consegue proteger a vida dela, mas acaba abusando dela emocionalmente. É, porque ele é o estilo tough love, né? Exatamente. Sim. E ela, cara, completamente, sabe, não conseguindo se controlar. Eu acho que poderia ter sido uma coisa muito interessante. Mas não, eles foram, eles decidiram relação, pra coisa mais piegas. Ainda tem a relação do Hopper com a filha dele, né? Com a própria filha do Hopper. É, que se explicaria muito bem, porque ele com medo de ocorrer a mesma coisa, ele prenderia Exato. Ela. Seria um puta trauma bem trabalhada, assim. Sim, mas a série não quer isso. A série foi vazia, foi rasa. Ela preferiu ficar... Ela foi pra um caminho mais leve, como... Mais ou menos isso, era tipo... Saímos de uma temporada Stephen King e fomos pra uma temporada Steven Spielberg. Fomos pra um caminho mais leve mesmo. Mas, cara, ela tem o tension dela, o momento dela de explosão, que é aquela hora que ela quebra as janelas, que ela bate as portas todas, tranca ele do lado de fora. Aquele momento é o máximo que ia chegar. Mas olha, você tem 13 episódios, cara. Você tem 13 episódios pra contar a série. 9. Sabe, se você... Foi nove, né? Você tem 9 episódios pra contar a série. Cara, se você ficar focando só no lado emocional do personagem, cara, dá uma temporada inteira. É, mas eu tiro um monte de episódio de necessário que teve pra fazer isso. Sim, sim. Às vezes é simples. A garota não tá bem. O cara que tá criando a garota também não tem um psicológico dos melhores, sabe? A garota vive enclausurada. Ela simplesmente vai embora. Cara, não foca nisso, sabe? Foca no que ela pode fazer. Aí acaba ficando tudo referente a easter egg. Ah, porque durante a série o Hopper usava o elástico que a filha usava. E aí no bairro de formatura a Eleven tava com o elástico que o Hopper, que era da filha do Hopper. E tem o leãozinho tigre de pelúcia que tava no esconderijo do Will, tava no hospital da Sarah, filha do Hopper, e tava no laboratório onde a Eleven ficava. Também fica criando esses easter eggs. É legal o easter egg, mas porra, talk to me, sabe? Conta alguma coisa da história. Tipo, o sétimo episódio, não, o sétimo que é o fatídico lá? Esse episódio, ele podia... Eu achei, agora vai, meu irmão. Agora vai, agora essa adolescente vai pirar. Agora vai virar loucura. Uhum. Vai pra cidade grande. É. Sabe, vai ser Bart Simpson a parada. Sabe qual é? Morar com cracudo, vai ser um inferno. Ganhar dinheiro doando sangue, sabe aquelas coisas que o Bart faz? Caraca. O Bart Simpson fez isso, né? Doou sangue pra ganhar dinheiro. Quando ficou preso na França. E aí acabou virando um spin-off da série que não levou a lugar nenhum. Que ela foi, ela fez, aconteceu. Primeiro foi incrível, né? A garota que mal sabia falar um ano antes. Agora consegue pegar ônibus interestadual. Consegue pegar carona com o caminhoneiro, consegue fazer tudo, né? Uhum. E aí depois ela chega lá e encontra a mãe, faz aquele negocinho dela lá, aí descobre que tem que procurar lá outra menina, vai atrás da outra menina, chega num beco sinistríssimo, ninguém abusa dela, inacreditável. Não, mas não Sim, consegue, cara, nem tenta, os mendigos e os viciados, vem uma garotinha novinha, limpinha, porra, pelo menos tentar roubar o dinheiro dela, alguma coisa, ninguém fez nada. Cara, mas aí vamos lá, você viu a criancinha, garota entrando num beco escuro como a moral. É Men in Black, cara. A teoria é Men in Black. Não é Men in Black, cara. O cara louco de droga vê uma criança entrando, ele vai querer roubar ela, cara. No mínimo. Bandido é oportunista, cara. Vai ver a criança sozinha entrando num beco escuro. Louco. Vai seguir atrás. Ia ser mais legal se isso acontecesse pra mostrar logo duas cabeças explodindo, sabe? Não, ainda tem outro, cara. Ela chega, aí encontra a turminha do Ramones do Bank, que é salvando o planeta, o caralho. Mas não é, todo mundo é legal pra caralho, todo mundo é super divertido. É o Watch Dogs, vai. É, esconderijo do Hot Dogs. É, aquela galerinha ali, muito zoada. Aí, do nada, a galerinha do mal mata... Mas é do nada aquela galera mata a gente. Ninguém ali era mal o suficiente pra, porra, vou matar uma pessoa. Aí tem aquela virada e aquela menina, porra... O link daquela menina é muito ruim. Porque aparece uma parada no começo da série e tu fala, tá, maneiro, vai pra outro lugar. Aí não, do nada puxam aquela mulher pra ela ser, tipo, a professora. E uma cena muito merda, uma parada merda. Aquela cena me lembrou muito aquele primeiro... Classe, o Xavier e o Magneto, quando ele fala, libera sua mente, sabe? Pense numa coisa que te dê amor e ódio, sabe? Foi muito X-Men aquilo, sabe? Aquela mulher ali é o anti-Yoda, né? Enquanto o Yoda fala que controle sua raiva, a raiva vai te levar pra um negro, ela fala, vai, raiva mesmo. Bota teu ódio aí que tu consegue. Mas olha, eu acho que essa galera apareceu só por uma razão. Porque tem uma cena que aquele cara, quando ele tá preso, ele fala, ah não, fulano, o papai morreu. morreu, né? O médico do primeiro filme, o cientista, o cara da Renner morreu. Renner. Ela, não, ele tá vivo. Ela, não, ele morreu. Ela, não, ele tá vivo. Eu acho que esse episódio inteiro foi só pra chegar nisso e eu acho que isso vai ser alguma coisa ligada com a terceira temporada. Então, mas você não acha que é muito desperdício numa série que podia ter mais desenvolvimento? Você pegar um episódio inteiro, fazer uma história maluca, nada a ver, pra ela descobrir que o cara não morreu e ela descobrir que era super poderosa quando fica a pistola? Porra, é isso aí. Obrigado por concordar. Eu fui ver Stranger Things já um pouco, sei lá, um mês depois que lançou, e já tinha muita gente falando na internet. E aí, eu tava sabendo desse tal episódio 7, caralho, episódio 7 tal. Eu não fui ver o que que era, mas eu vi que tava sendo muito falado. Eu falei, puta. Aí quando cheguei no episódio 7, eu falei, ó, é esse. Vamos ver o que que porra é essa. Eu tava esperando que fosse uma merda. Mas aí eu fui vendo e eu não fui achando, assim, fui achando interessante a história que eles estavam contando. Achei a personagem interessante, o poder dela de ilusão, aquela cena que os policiais invadem lá o esconderijo e eles ficam todos parados e os policiais passam através deles ali e ele não vem. E ninguém nem tropeça num filho da puta. Não, mas eles deram, não, eles davam uma mexidinha pro lado assim e os caras passavam. Não, beleza, cena maneira. Eu só achei, assim, achei o visual da personagem irado, muito maneiro. Tudo bem, 1983, side cut, um pouco avançado. ninguém usava essa porra nessa época. Mas e isso me tirou um pouco da, sabe, pareceu assim, olha, ela tem que ser super cool e aí, dane-se a estética da época, entendeu? Porque se fosse anos 80, ela tinha que estar com uma calça jeans na barriga, cobrindo a barriga, sei lá, um cabelo saracona, sabe, um negócio assim. Um blazer com manga dobrada. Manga dobrada e ombreiras enormes, essas coisas. Mas beleza, aí o que aconteceu? Eu achei a ideia legal, se eles tivessem partido daí pra outra, entendeu? Ah, vai mudar, a Eleven vai mudar, tudo vai mudar. Aí se eles transformam isso no episódio simples, que no final tudo volta a ser como era antes, aí realmente eu achei desperdício. É, e olha só, assim, eu não sei quem conversou comigo isso, que fala uma coisa interessante, que o Stranger Things, tem uma coisa que, assim, ela é muito inspirada no Goonies, certo? Mas ela não é Goonies, porque Goonies é totalmente lúdico. Isso. Então, é bem infantil. Então você aceita que as crianças passem por todos aqueles traumas malucos lá no Goonies e no final estejam felizes, porque conseguiram o tesouro dos piratas depois de quase serem assassinados e mortos por armadilhas e encontrarem um monstro deformado, tudo isso. Né? Esqueletos e corpos. E o povo que foi cortado, né? A cena do povo, da Lula gigante, que tenta matar eles. Tá no final do filme, quando eles estão contando o que aconteceu com eles. É, o Data, o japonês, ele fala, né? Nossa, o que me deu mais medo foi a Lula gigante. E aí não tem Lula gigante. Foi que foi cortado do filme. Mas como é um filme muito infantil, é aceitável isso, né? É quase uma aventura na imaginação de uma criança. É, exato. O Stranger Things, ele é mais adulto, mais sério, né? Ele é mais dramático. Apesar de ter muitos alívios cômicos e tal, a história é um pouco mais dramática, quando mostra todo o drama da Eleven na primeira temporada. É, terror. O drama da mãe, do Will e tal. Então ela é mais séria, você tem que levá-la mais a sério. Isso. Só que aí, nessa segunda temporada, ela tá ficando... Ela tá muito em cima do muro. Porque, por exemplo, uma gangue daquela, ninguém ofereceu pelo menos um baseado pra ela? Não. Exato, né? Pode então, crer. Esse episódio, ele foi sem propósito por isso. Porque ele, sabe, look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, but don't swallow. É isso, sabe? Exato. Não vai full. Não vai full marginal. Vai meio marginal. Foi uma tentativa de ou criar já um conflito pra terceira temporada, que seriam, tipo, essas crianças que podem ter várias espalhadas aí. É isso. Com certeza é isso. Mas ou olha fazer só, um spin-off até da série. Eu acho que foi o que o Dave falou, assim. Foi um mais do mesmo, mas faltou coragem pra usar, entendeu? Então ficaram muito limitados a vamos fazer a mesma coisa que a gente fez que deu sucesso outra vez. Vamos manter o clima oitentista, vamos manter os easter eggs, vamos manter... É tão copiado da primeira, assim, né? O mesmo ritmo, que na casa... Tem a mesma coisa na casa da mãe, só que em vez de lâmpadas, é aquele mapa maluco. Exato. A mesma coisa! O que a gente vai fazer no lugar das lâmpadas de sinistro na casa aí? Não, um túnel maluco que ninguém vai entender, só os personagens. Cara, eu só fico com uma preocupação. preocupação nesse filme, assim. Eu queria muito, assim, saber... É uma saber série, o que aconte... não sei se você sabe, mas é uma série. Eu queria muito saber o que aconteceria se, por exemplo, depois de tudo que aconteceu na primeira temporada, na segunda, se um assistente social visitasse a casa. Entendeu? Vai encontrar um moleque queimado, desidratado, sabe? Torturado. Caralho, cara, é a pior mãe da cidade, sabe? É simplesmente isso. Cara, o que eu achei desse episódio é que no resto da primeira e da segunda temporada, os personagens, eles parecem pessoas reais. Mesmo que seja uma coisa mais idílica, assim, eles parecem pessoas reais. Mas aquela ganguezinha, cara, eles parecem personagens de um filme. Parece um filme de super-herói, um negócio assim, né? Pode ser, só faltou alguém batendo garrafinha e falar, guerreiros! Por quê? Porque ela chega lá, os cracudos lá não tenta, pelo menos, sabe, ameaçar ela de alguma forma, porque os caras não fazem baseado pra garota. Porque parece tudo uma coisa meio, sabe, nós estamos o grupo, só faltava eles terem como aliado um cara que dirige um carro negro que tem inteligência artificial e eles falam pelo computador. Ou através cachorro de... falante, assim. E o cachorro falante. Ou ex-militares que ajudam as pessoas se você conseguir encontrar eles. Exatamente. É um esquadrão classe A, tinha até fogão, olha lá. Tá ligado que esse grupo do episódio 7, eu acho que ele é muito inspirado numa HQ que o nome é Invisibles. Porque os nomes dos personagens do Invisibles estão pichados nas paredes. E a caricatura dos personagens do Invisible total, né? Ainda mais aquele punk lá, ele é Invisibles. É Warren Ellis Invisibles, não é? É Grant Morrison. Grant Morrison. Tão zoado quanto. Eu só sei que o grandão lá é um fisiculturista chamado Kyle Green. É, ele malha de máscara de caveira, não é isso? Não, não. É muito tosco. Ele tem um cabelão cheio de dreadlocks gigante, vai até a metade da perna dele, assim. Depois procura esses vídeos. Ele bota uma lente, usa máscara. Esse cara é maneiro. Mas esse cara, ele também, ele é muito estereotipado, porque é aquilo. Ó, eu sou fortão, mas eu sou fofinho. É. Pode ser. É esse exagero, tá ligado? É tipo assim, essa segunda temporada, cara, eu não sei, assim, se ela tentou agradar mais público, se nego se perdeu. Ela não foi lá, ela não foi onde ela tinha que ir. Essa é a parada. Mas ela não tinha que ir em lugar nenhum, essa é a parada. Ela não tinha que existir pra começar. Não, mas já que o problema dela é esse. Já que fizeram, exatamente, mas já que fizeram, eles tinham que ter ido mais fundo, entendeu? Eles foram fundos, cara, eles foram até o mundo invertido. Eu acho que a gente consegue definir da seguinte forma. Existe uma ópera do Richard Wagner chamada Götterdämmerung. Se chama, em português, é o Crepúsculo dos Deuses. E tem uma história do Invisibles que o nome é Glitterdämmerung. Então essa é essa galera. A galera Glitterdämmerung, sabe? O Crepúsculo da Purpurina. Foi o que ficou parecendo, sabe? Side cuts, cabelo colorido, os punks que são nice guys. E assim, é bizarro porque essa série, o problema dela é que ela não foi fundo em nada, porque assim, os caras são os punks que tomam banho, que não usam drogas e que são fofinhos, né, na maioria. Uhum. Mas são assassinos e ladrões. Exato, né? Bizarro, né? No começo do episódio, eu tava com a ideia ali de que a garota influenciava eles. Os poderes dela, ela usava pra fazer com que cada uma daquelas pessoas ali estivesse fazendo aquilo do lado dela. Então, tipo, aquilo ali não era a personalidade deles. Depois, claro que isso se perdeu, mas pra mim, eu acho que isso teria sido uma ideia muito melhor pro episódio, de que, na verdade, aqueles caras ali podiam ser qualquer merda e quem controlava eles era ela. Por que que eles são não realistas? Porque eles são fruto da imaginação de uma guria que foi criada trancada no laboratório. Ia ter ficado foda essa tua ideia. Exatamente. Ia ser muito bom mesmo. Agora, ela tava caçando, tá? Ela caçava as pessoas que fizeram mal a ela. Isso, no projeto. Tipo V de Vingança, exatamente. Então aquela galera toda ali também foi vítima de projeto? Porque, tipo assim, por que aqueles caras estariam com ela de graça? Exato, eu não vi motivação nos outros caras. Exatamente. Nela eu entendi. Beleza. Ela controlava eles. Não tinha, pra mim, não controlava isso. Porque os poderes dela não são mentais. Mas o Fortão Fofinho falou, quando eu conheci a... Qual era o nome dela? Hadi? Kali. Hadi, né? O Fortão Fofinho falou assim, Kali salvou minha vida, me deu sentido na vida, alguma porra assim, sabe? Tá, aí a pessoa salva a tua vida e você... Ele colocou que seguia ela porque ela tinha melhorado a vida do cara de alguma forma, transformando ele no assassino, no ladrão. Não, pois é, isso que eu não entendi também, porque assim, ele salvou minha vida, então por causa disso eu vou matar as pessoas. Cara, pensa Obrigado. O seguinte, o poder dela é um pouco mental. Ela meio que cria ilusões que todos ali podem ver. Será Sim, que ela não tá fazendo isso com eles direto? Ah, seria maneiro. Será que eles não existem? Seria Só tô na cabeça não, elétrica. Porra, a outra dirigia o fogão. Mas seria maneiro se eles pelo menos mostrassem que a garota tinha esse lado e que ela tava dominando todo mundo. Pra isso acontecer, a gente teria que ter não um episódio whatever, maluco como foi, mas uns dois ou três episódios pra desenvolver isso melhor. Seria maneiro, inclusive. É. Até pra na próxima temporada ter mais disso ou até um spin-off. Então, acharia mais maneiro que se a Eleven tivesse saído da casa antes do episódio 6 e aí tivesse duas histórias paralelas acontecendo, como acontece muito bem em Rick and Morty, sei lá, e tantas outras séries, do que ela ficar de castigo. Puta que pariu, sem fazer nada, 6 episódios batendo a cabeça na parede, cara. Seria mais interessante desenvolver essa história dessa forma, entendeu? É porque ela foi esquecida sozinha. Tem uma piada aí? Não, não, é porque, tipo assim, eu tinha que deixar ela sozinha. A ideia é deixar ela sozinha mesmo. Mas você não precisa mostrar isso em 6 episódios. Exato. Você pode ir no primeiro episódio e ela falar assim, eu estou trancada aqui há um ano, seu filho da puta. Resolveu. Saiu, pronto. Exato. A partir do episódio 2, a história é paralela mostrando... Desenvolve e fica ela e ele. Aí ele esquece dela. Aí ele lembra dela. Aí ela fica puta, ela vê novela. Aí eles gritam. Não acontece nada com a Eleven até o episódio 6. Aí no episódio 7 tem que resolver tudo da Eleven. Exatamente. Aí tem que... Aí Eleven, a série... A participação da Eleven na série é 7, 8 e 9. É isso. É, exato. Correndo. Em vez de desenvolver aos poucos. Exatamente. Porque tem uma lenga-lenga enorme, um monte de episódio, cara. O problema foi, não desenvolveram ela nessa temporada. Ela foi praticamente, tipo, não teve desenvolvimento quase a temporada inteira, porque ela fica naquela coisa da prisão. Não desenvolvem direito o relacionamento dela com o Hopper, que eu acho que poderia ter tido um desenvolvimento melhor ali. Ah, mas ali deu pra entender que foi um abusivo. Aquele contato que ela tinha com o Mike, que ela ia pra ver o Mike, e aí, tipo, aquela visão que ela tinha, podia ter rolado alguma coisa ali, algum contato. Como ela já tinha mostrado que podia fazer isso na primeira temporada. Mas sabe como é que você ganhava tempo nessa série pra desenvolver mais coisas? Corta totalmente Mad Max e o irmão Bigodinho. Exatamente, exato. Esse irmão, ele é a pior parada da série. Eles tentaram criar, falaram assim, vamos fazer uma referência do It. Aí bota lá o personagem que é o mal. Do It, não só do It, né? De todos os filmes. Do It, do Conta Comigo, de todos os... Vamos botar o vilãozão do mal. Boyzinho do mal. E vamos tentar justificar ainda, mostrando que o pai dele é violento com ele. Aí, tipo, caralho, não serve pra a Mad Max pra nada. E ainda é um personagem chato pra caralho. Ah, não achei não, A Max eu não tenho problema com ela. Eu até gostei do efeito que ela faz no grupo. Ela é menor de idade, você sabe, né? Só pra... a relação dela dentro da história. Ah, tá. A presença dela dentro da história é interessante pra dinâmica do grupo. Quando eles aparecem a primeira vez, a Mad Max e o irmão, ela entra no carro dele, e aí ele tá putaço, você que ele fala assim, você sabe que a gente só veio pra essa cidade por sua culpa. Aí você, isso tem alguma importância, porque esses personagens são novos, entraram na série, será que ela tem poder? Será que ela sabe alguma coisa? É. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa estranha aí. E aí, aí vai andando a série, vai andando a série, e no final o cara é só um valentão de bigode e mullets, e ele é só uma garota triste. Pois é, não, e alguma coisa caiu aí na edição, porque quando eles chegam, tem todo esse ar de mistério, e você só vê o meu irmão levando a garota de lá pra cá de carro e tal, e aí você pensou, eles moram sozinhos, né? E parece até que moram escondidos. Escondidos, tá? Aí de repente, no meio da série, ah não, eles moram com os pais lá, normal, família. Só que o pai é um escroto, como todo pai nos anos 80. O grande problema da Max e do Billy é que eles tentaram fazer uma construção pra ele ser um vilão, pra que foram building up, foram fazendo um drama pra ele. Não, ele é isso, é isso, é isso. E aí você chega no episódio em que eles vão revelar o que, que ele é, ou que ele vai fazer alguma coisa, e ele acaba não fazendo porra nenhuma e não revelam nada. Então, o personagem é uma perda de tempo, sabe por quê? Porque a gente já passou pela primeira temporada. O Billy Valentão já acabou, cara. É. O drama agora é maior. Então. O drama agora é outros conflitos. Aí você quer reformular a fórmula inteira. E aí a única função da porra do Billy lá, do Billy Bigode, a única função dele é dar uma surra no Steve, no final. Então. E essa surra fez os garotos escaparem. Pegar o carro dele. E é isso, era a única. Isso dava pra ter feito de mil milhões de maneiras diferentes sem gastar tempo com esse cara. E olha só, esse cara, o Zac Efron genérico, ele. Ele chegou pra substituir o Bully, que era o Steve, ficou bonzinho. E ela, a Max, chegou pra substituir a Eleven, que não tinha mais uma garota no grupo. Ou seja, é a mesma fórmula que eles estão repetindo, só que, tipo assim, criando os personagens de graça, que não preencheram a lacuna que foi deixada. Foram dois personagens criados pra desenvolver os outros personagens, entendeu? Mostra, quando você bota um Bully fodão, você tira aquela imagem que o Steve era o Bully no primeiro. Já tinha tirado, cara. Não tinha. mas tirado, deixa... Claro que tinha, no final da temporada já tinha. O que que tirou a imagem do Bully de Steve? Ele virar amigo do Dustin, cara. Isso é que tirou a imagem de Bully. Não, mas ele vira amigo do Dustin, ele defende o grupo, entendeu? Ele enfrenta um cara que é mais forte que ele, aquela porrada, inclusive, é baseada no Exterminador. Mas o Demogorgon é mais forte ele... ainda, cara. É, sim, exato, caralho. Sim. Mas a princípio, o Steve tava fazendo um papel ali de ser assim, cara, vou proteger os moleques. E assim, não tinha como eles passarem o Steve. Então tinha que ter alguém pra enfrentar o Steve perder. Os moleques são inteligentes, cara. Eles podiam ter escapado daquele cara de qualquer maneira, do Steve. Porra, perdeu tempo à toa, cara. Tempo que podia ter desenvolvido mais. Eu não achei que perdeu tempo, não. Ajudou a construir o personagem. Ajudou o grupo a mostrar que, assim, caraca, tinha uma integrante nova, eles estavam fechados naquilo. Ajudou a criar um par romântico. Não, a presença da Max foi uma coisa, mas a do Billy foi irrelevante. E o Billy tá uma cena ótima, cara. Que é aquela cena que a mãe tá na banheira lendo um livro de romance. Eu sabia. Eu sabia. Sabe? O Rex, ele gostou do Billy porque ele se identificou. Eu tinha certeza que ele ia falar isso, cara. Eu tinha certeza. Mas essa cena é engraçada. Essa cena. Não, cara, aí é que tá. As cenas são legais, cara. As cenas são engraçadas. Mas os personagens, eles estão sobrando, cara. É, tá sobrando. Certeza. Tá, verdade. Pra mim, cara, a prova de que tanto o Billy quanto a Max, que eu gostei da Max, mas ela tá sobrando, é que todo mundo, eles sempre estão falando que os amigos deles, eles têm uma função no grupo de RPG, né? Um é o paladino, outro é o ranger, outro é o mago. E a Max nem classe tem, cara. Eu fiquei esperando que eles iam dizer que ela era a ladina do grupo, porque, tipo, se encaixa. Uhum. E daí, não. Eles ficam batendo na tecla que, não, ela inventa uma palavra lá que é, sei lá, zoomer. E ela não tem função na trama. Cara, a Max é tão desnecessária que, no meio da temporada, eu tava achando que ela era um menino. Eu falei assim, cara, o Stranger Things tá comprando um barulho aí de politicamente correto, porque quando ela aparece, ela é toda molecona. Tem uma hora que eles encontram ela no banheiro feminino, no banheiro masculino, e perguntam, ah, o que você tá fazendo aqui no nosso banheiro e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, beleza. O seriado já tá meio meia bomba mesmo, tá todo politicamente correto. Eu acho que eles vão encaixar isso. Aí eu falei, tá, tem um sentido. Os caras tão querendo ser politicamente correto, falar alguma coisa aí. A Netflix tá nessa onda aí de fazer várias paradas, né? Inclusivas. A palavra que não você é politicamente correto, é inclusivo, maluco. Foi mal, desculpa. É porque hoje em dia, tu fizer uma vírgula errada, fudeu, né? Então eu tô preocupado aqui em falar de... Inclusivas. Inclusive você vai bem. Falou inclusivo, você vai bem. Pois é, aí tá, tipo, tá sendo todo inclusivo, aí você fala, porra, beleza, vai ter um sentido. Mas, cara, na boa, não serve pra nada. Não serve. Pra trama, não serve. Essa segunda temporada, ela é baseada em personagens que não servem pra nada. Por isso que o Frodo, não, o... Caralho, o Sam... É o outro. Inclusive, é um dos motivos que quem patrocinou o filme foi não foi o McDonald's, né? Vamos lá. É sério, porque o Demogorgon gosta de Bob's. Nossa. Caraca, Léo. Não corta. Deixa, vai passar vergonha mesmo. Mas aí, então, mas nessa discussão toda de que a Max e o irmão estão sobrando, sabe quem não tava sobrando que foi ótima e que podia estar no grupo? A irmã do Lucas. Então, de 10 a 0. É verdade. Então, de 10 a 0 em Max e todo mundo. Se fosse inclusivo, ela é preta. Eu não sei se é preta ou negra, gente. Desculpa, eu não sei qual negra, o certo. Negra. Marco Gomes. Negra. Marco Gomes fala que é preto. É, por isso que eu não sei. Então, é legal. Eu tô tendo respeito. Pode falar preto. É, ela é preta e ela é mulher. Sim. Então é bastante inclusivo nesse sentido, né? Sim. Ou a vibe da Netflix. E ela é ótima. E ela foi engraçadíssima. É, exato. E teve tudo a ver com a trama da história. Ela podia estar zoando aqueles quatro nerds a série inteira. Seria muito melhor. Cara, ia ser muito mais foda. Not good. Outro personagem inútil é aquele cara da teoria da conspiração. Inútil. Puta que pariu, muito cara, ruim. Cara, aquele é o personagem mais creepy, meu. Ele dá álcool, ele dá vodka pra dois... E bota os dois pra fuder, hein? Bota os dois pra treinar, cara. E ele fica assim, velho. E ele deve ter filmado. A próxima temporada, o drama vai ser a sex tape desse casal vazada. Caralho. Velho pervertido. Ele chega pras crianças, dá álcool e vai lá. E vai no meu quarto. Eu tenho um quarto lá em cima. Vai. Vai, tem quarto. Tem quarto e vodka. Caralho. Tem quarto lá em cima, ele atrás da parede. Então, mas até aí, nada personagem escroto desse tinha que ser assim mesmo. Não, ok, mas ele não acrescenta nada na trama. Ah, não. Nada, pô, nada. Não. É um episódio inteiro também no lixo. Ele compila a história que passa a ser a história oficial no final das contas, né? Na verdade, ele serve pra ser o cara que vai expor a parada no final pra quem os garotos correm e entregam a parada. Pois é, mas é no isso, começo da série, ele aparece como um cara de... Na delegacia. Né? Na delegacia. Ah, é aquele cara de novo, que não sei o quê. Parece que ele vai fazer parte da ação de alguma forma. Aí ele ajuda a galera a encontrar os planos, de repente ele some e depois fica sentado numa cadeira de praia tomando cerveja, igual aqueles caras que ficam vendo a galera se fudendo no neném. Atrasado. E olha só, a menina, é muito ruim a motivação dessa cena, porque ela vira assim, ó, sacanear a Barbie, vamos botar a boca no mundo e entregar que o bagulho é monstrinho, é outra dimensão, é o caralho é quatro. Aí do nada, pô, ó, as pessoas não vão acreditar, então vamos entregar que é uma conspiração da empresa. E os moleques fizeram um plano fudido, né, pra conseguir isso, né? Pois é, mas ela fica satisfeita, tá ligado? É tipo assim, ela no começo, a motivação dela, se você olhar, era entregar, olha, tem monstrinho rolando aí e eles estão mentindo pra não, você. Não, não, a motivação da garota não era isso não, a motivação da garota era ajudar os pais a contar pros pais de uma forma pra saber o que aconteceu com a filha, porque os mas pais não contaram. Não contaram, mas eles não podiam contar. Como é que eles iam falar que a filha foi comida com a criatura? Mas ela foi, não. Ela não a contou, ela inventou uma historinha pra eles dormirem tranquilos, que é o que o governo faria. Mas ela fez isso de um jeito que acabasse com aquela mentira, que o governo parasse de continuar fazendo experimentos ali, né, ou no caso aquele grupo lá, fizesse experimentos, que era um jeito de acabar com aquilo, e ao mesmo tempo aliviar a vida dos pais, que os pais estavam vendendo o que tinham, o que não tinham, atrás de detetive particular e coisa e tal. Não é detetive, era aquele mesmo maluco lá, da conspiração. Não, aquele maluco e outras pessoas. Tanto que ela fala assim, não, a gente já tentou, agora a gente achou o cara que vai, sabe? Eles já estão há muito tempo tentando achar uma solução pra salvar, tentar achar a filha. Eles não acreditam que a filha morreu de uma vez. E não então, acharam. Tipo, ela... E não, mano, não acharam o corpo, mas assim, foi definido que a garota foi morta ali, em alguma coisa. Então, assim, aliviou os pais, então a missão dela foi cumprida. Ela conseguiu aliviar os pais, porque os pais seguiriam adiante, porque os pais não tinham mais o que fazer. Os pais acreditavam que a garota estava vivendo em algum lugar. Tinha fugido, revoltado, alguma coisa. Deu um propósito. Ela concluiu a parte dela. Mission achieved, sabe? Mas é que tá, cara. Eu acho que essa parte, assim como o episódio 7, assim como várias partes da temporada 2, ela sofre do mal de que o mundo é amigável pras crianças. Do tipo, eles encontram um cara creepy que quer ver eles transando e que ajuda eles no plano. Sabe? E o fato do cara ser creepy não tem peso nenhum, cara. É simplesmente o Bud creepy, assim, cara. É, exato, exato. Tipo, o negócio, por exemplo, por que que It é tão legal? Que It é um puta paralelo, né, com Stranger Things. O It é legal porque o mundo inteiro é hostil pras crianças. E as crianças não têm poder nenhum e nenhum adulto acredita nelas, ninguém ajuda elas e elas têm que lutar sozinhas contra um bicho onipotente. E o Stranger Things não é tudo tá a favor daquelas crianças, cara. Se eles vão pra casa do cara creepy, o cara é creepy, mas é legal. Se eles vão pro médico sinistro, ah, fica, se compadece do guri. Tipo, todo mundo, o mundo inteiro tá a favor deles. Isso acaba completamente com a tensão. Yeah. E, tipo, a minha impressão é que os roteiristas não conseguem ser maus com as crianças, cara. Eu acho que é assim, se a Nancy e o Jonathan tivessem sozinhos, cara, pra tentar fazer esse plano e tentassem ajudar os pais da Bárbara e não conseguissem, os pais da Bárbara ficassem fodidos e, cara, tudo conspirasse contra, ia ser uma série muito mais interessante. É, não, eu concordo. Ó. Por que que a série precisa dar um final honroso pra Barbie e pros pais? Por que que eles não podem, como acontece todos os dias, no mundo inteiro, a filha deles ter simplesmente desaparecido e acabou? E eles ficarem na merda mesmo? Porque é assim que acontece. Não, mas aí... Narrativamente é muito mais satisfatório, cara. Mas aí sabe por que que fizeram esse negócio da Barbie? Porque aí, porra da internet, ficou Barbie. Exato. E aí os caras, pra brincar com a internet, dar uma respostinha pra fazer um agazinho com a internet, tiveram que gastar 3 ou 4 episódios pra falar disso. Dessa merda, entendeu? Que é uma parada que não acrescenta nada na série. Sabe o que era foda do Lost? Lost era assim, tinha a série principal. Aí eles faziam outras coisas paralelas, tipo Dharma Initiative e outras coisas. Quer falar da Barbie? Faz uma série online de 3 episódios pra falar da Barbie. É, mostra os pais da Barbie, mostra os atores. Não perde tempo na trama principal com essas palhaçadas, cara. Mas não tem o que contar. Então não conta nada, entendeu? Não conta nada. Ela morreu e acabou, cara. Exato. É uma pena, mas já foi. É, isso aí, concordo. Porque o dono da lanchonete morreu e ninguém tá aí chorando por ele. Exato. Não, eu tô ligado, mas se eles não enchessem linguiça, a série é muito vazia, cara. É, se você pegar o que interessa mesmo, dá 4 episódios, no máximo. Então, eles ficaram enchendo linguiça. Cara, são 9 episódios e grande parte deles é obsoleto, cara. Vamos começar essa parte falando do Dart, que era a lesminha que o Will vomitou no final da primeira temporada. Mas a minha pergunta é, eu achei que era a lesminha, mas é mesmo? Porque tem mais... Não deve ser o mesmo, não. Pode ser ou pode não ser. Porque ele vomitou uma lesma, mas tem um monte de demodogs. Sim, mas a lesma ele encontra muito pequenininha dentro da lixeira. E pelo que mostra no seriado, o bicho evolui muito rápido, cresce com muito comida, rápido. Com comida. Pô, mas a lesma não comeu nada? Porque passou um ano desde que ele vomitou aquela lesma. É verdade. Quando a lesma dele cresce, né? O Dart cresce, já existem outros ali. Isso, exatamente, foi o que eu falei. Durante todo esse processo dessa mistura de mundos, né? Que um tá tentando invadir o outro, que tem a fenda e a fenda está aumentando, esses bichos foram brotando aqui. É, mesmo porque tem passagem, tem passagem na árvore, tem passagem sei lá onde, né? Foi assim que o Demogorgon vinha. Então, essa que foi a minha dúvida. A gente acompanhou o crescimento do Dart e foi, você vai virar um monstrinho aí, vai virar um Demogorgon e tal. E aí ele virou um Demogorgon cachorro porque algum roteirista decidiu que tinha que ser cachorro. Porque não seria um Demogorgon humanoide, né? Mas, enfim. Porque era o Alien 3. É, Alien 3, exatamente. Desculpa. Aí... É que você tá comendo o celular. Aí a minha dúvida é o seguinte... Aí eu fiquei na dúvida. Assim, primeiro, sério mesmo que depois de passar por tudo que vocês passaram, você vai criar um monstrinho? É, uma turminha tão inteligente quanto aquela? Exato. Vocês são mais do que isso. Vocês são mais do que isso, caralho. Você conheceu o Demogorgon e você achou que tinha descoberto realmente uma espécie. Porra, Dusty, você é melhor do que isso, caralho. Exato. Não, cara, eu é o Scooby Dart, cara. É o Scooby Dart, meu. Porque tudo agora tá bonitinho, cara. É o cachorro falante, só que ele não fala, ele só é sobrenatural e amigo deles, assim, cara. Não, olha tipo, só, eu tô com Dust nessa. Se eu tivesse encontrado o bichinho, eu ia criar também, cara. Depois de ir pro inferno? Depois que o bicho comeu o gato dele, velho. Não, mas olha caralho. Só, depois que o gato comeu o gato, aí tudo bem, fudeu. Mas assim, até comer o gato, tava fazendo boa. Não, mas cara, olha só. Um ano antes, você enfrentou um Demogorgon. Exato, bicho, cara. Que abre a flor de dente na cara. E você viu uma lesma e falou, não é um Demogorgon, com certeza. Isso aqui é uma criatura da Terra. É. Afinal de contas, nada sobrenatural pode acontecer. É, já que já acabou, né? Olha só, vai me dizer que tu não queria ter um. Ah, não. Não. Ah, duvido. Eu queria ter um gato, cara. O gato que morreu, que já era bichinho dele, coitado, velho. Mas gato. Todo mundo tem um, pô. Você vai ser o único com Demodog. Você tem um cachorro. Tu fica aí nas fotinhas de Instagram, todo abraçadinho com o cachorro. Tu ia gostar? O Demogorgon comeu teu cachorro, e aí? Aí tudo bem, mas até ele comer, tá ok. Aí o que eu não entendi é o seguinte, beleza, vai crescer e vai virar um monstro, ok, já entendemos isso. Aliás, a gente entendeu isso muito antes. Você acha meio estranho, né? Você entendeu um negócio que o personagem não entendeu e passa um tempão até ele entender, entendeu? Você... Mas é amarradinho, no final é o bichinho que não pega eles. Bom, mas isso é uma merda. Rex. Esse é o amarrado que não é aquele nó de marinheiro. Aí você é o novo Jovem Nerd, Rex. Aí você... Eu aposto que se o Demogorgon tivesse escrito Sony, o Beto não ia gostar também. Nossa, indireto. É, exato. Tá mordido. Aí, mas olha só, a gente acompanhou o crescimento do bicho até virar um cachorro, demônio e tal. E de repente apareceu um monte de cachorro com o mesmo nível de crescimento. Deu pra entender? O Dustin deu comida depois da meia-noite, o bicho se molhou, alguma coisa assim? Isso seria foda. Se ele tivesse se molhado e comido depois de meia-noite, seria foda pra caralho. Exatamente, seria irado. Ele comesse depois da meia-noite e virar essa parada. Alguém explicou por que um bicho virou um monte de bichos? Porque tinha um monte de Dustin dando comida pra umas lesmas do mal, cara. Tinha um monte de Dustin. Não, cara, é simples. Esses bichos estavam brotando aqui e estavam se virando, se alimentando como podiam. Não teve explicação. Eles surgiram. Assim como o Dart surgiu. Por isso que eu falo que não é o mesmo que o Will cuspiu, entendeu? Tá. Porque não faz sentido a velocidade de crescimento. Mas agora que eu te digo, e se o Will cuspiu o primeiro que gerou esses? Devia ter um velhão de barba branca, sei lá, cara. Porque tinha diferença de tamanho entre os bichos. Os outros, eles eram todos iguais. Não, mas o Rex, todos eles estavam do mesmo tamanho. Todos eles começaram a crescer igual? Ah, eu pra mim, na minha cabeça, o Dustin molhou o Dart e o Dart comeu depois de meia-noite. Pra mim é assim agora. Não, pra mim é assim. Eu já imaginei assim, naquele aquário, ele molhou no aquário. E aí ele comeu no lixo e ficou tudo certo. Viraram vários. Vários demônios. Pra mim tá certo. Já, é isso, não muda mais. Ah, ele podia ser. Ele vai ver que ele estava se alimentando de abóboras. Podres. Abóboras podres. Não se esconde, não. Abóboras podres? Estavam comendo abóboras podres. Não, Não? Onde tinha a Bárbara inteira? Mas só tinha a Bárbara Podre na cidade. Você não viu a série? Onde que... Porque a Bárbara inteira devia ter caríssima. Onde que você achou uma Bárbara inteira? Pra dar pra um demagogo? Não, várias abóboras. Uma planta... Todas uma podres, Rex. Todas podres, Rex. Todas destruídas pelo solo. Que tava sendo contaminado pelo Upside Down. Você ia dar o quê? Um doce de abóbora? Bro. Eu quero saber onde você vai chegar. Não... Não, só isso. Deixa não ele. Não tira, Léo. Deixa aí. Não, eu acho que ele se alimentava de alguma coisa. Você falou especificamente de abóboras. Então, eu acho que talvez das abóboras, porque as abóboras estavam todas apodrecendo, não era só por causa do chão, não era possível que tinha sido só o solo que tava infectando o negócio. Entendeu? Era só o solo. Você acha que é o quê? Os demadogs mijando nas abóboras? Era o Upside Down vindo, o cara cavou um buraco que tava no Upside Down. Isso é. Eu achei maneiro no começo, sabe? Quando eles mostraram essas abóboras, as plantações fodidas, eu falei, uhum. Porra, maneiro. É. Aí um mistério legal. E depois é, não é só isso mesmo, é só... Nada. Só apodreceu tudo aí. Exato. Porque você não se lembra no começo do filme, no seriado, quer dizer? Para de cheirar essa porra. Cheirar não é pra cheirar o whey, é pra misturar com água. Se você se lembrar do começo da série, quando o policial, né, o xerife, ele tá nas plantações, ele tá vendo até onde vai a extensão, ele ouve barulhos no mato. Ele ouve barulhos de coisas grunhindo e ele chega a sacar arma, até o garotinho, aí ele troca com o garoto as balas. Ele chega a ouvir esses barulhos nas plantações, ali perto do mato. Era só o garotinho. Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que esses bichos estavam se criando ali, estavam se nutrindo ali de alguma coisa ali, entendeu? Porque eles tinham que crescer, eles tinham que se alimentar. E ao mesmo tempo, sincronizadamente, o chocolate do doce deu o mesmo... Tem mais açúcar que a abóbora. Tem mais açúcar refinado, a abóbora não tem açúcar refinado. Na verdade, a abóbora tem bastante carboidrato. Not good. Olha só, a única coisa boa que essa série trouxe foi o Bob, inclusive... Não, peraí, a única coisa boa não, o Steven Dustin. É, melhor tá, dupla. Foi maneiríssimo. É, o Steven Dustin foi maneiro, mas assim, de novo, vai. Porra, spray de cabelo fora a falsa, genial. Foi foda, foi genial. E o final foi muito bom, né? Porra, o final foi maneiro, cara. Foi muito foda, mas assim, de coisa nova, sim, relevante, sim. Na minha opinião, a única coisa boa que a série trouxe foi porque nem o vilãozão da fumaça, eu gostei. Porque, beleza, olha, vamos referenciar Stephen King de novo. Mas, cara, é um vilãozão muito Uber, assim, ele é muito grande, ele é muito... E aí, o Demogorgon, beleza, você fez um vilão, agora você precisava de um vilão maior. Você arrumou um vilão intangível. Mas o Bob, ele entrou muito bem, porque ele solucionou um problema de uma forma legal, ele fudeu a porra toda, porque quem estragou tudo foi o Bob. Sim. Quando ele fala pro moleque, ó, vai encarar um monstrinho e chupa... É que pra ele, pro Bob não era monstrinho, pro Bob era um... garotos fazendo bullying com ele no colégio. Um sonho. Mas o Bob, inclusive, descreve o It, né? Que o It aterrorizava ele no parque de diversões, com luva branca, balão. Verdade. É, verdade. Mas o nome do monstrinho do Bob, se você se ligar, é Baldog, é alguma coisa próxima a Balloon, fica na menção que ele fala. É o It, ele tá descrevendo o It, e isso é maneiro. Ele fala, pô, é legal, você fez uma referência ao It. Pra mim, a maior de todas as referências de Stranger Things é o It. Pennywise? Não é Pennywise o nome do cara. Não, o palhaço é o Pennywise, porra. Não, mas o que ele fala não é Pennywise. Não, ele fala tipo um Bob Dog, é alguma coisa muito próxima a Balloon, assim, dá pra perceber. Mas isso é maneiro. Agora, o Bob é um puta personagem. O faz sentido ele descobrir... A cena que ele descobre o túnelzinho babaca, porque eu odiei aquele túnel, mas a cena que ele descobre o sentido do túnel é maneira. Sim, sim. Porque conversa com o personagem que ele é. Era o cara que era o nerdão do colégio, né, que não tinha muito skill social e tal, mas que conseguiu se estabelecer como... trabalhador do Radio Shack, tem uma vida estável de classe média americana, que é o que a maioria almeja mesmo, né? Ainda mais na cidade de interior. Conseguiu namorar a bonitinha do colégio. Isso, e é um cara que vive naquela cidade, a vida dele é aquela cidade, sabe? Ele não almeja mais. Yeah. Então ele conhecer aquela cidade, faz parte, sabe? De um cara que quer a rotininha, a vida tranquila. Não que eu tô criticando, é só a característica do personagem, entendeu? Uhum. E uma coisa que é legal que eles valorizaram também com o Bob, é que, tipo, ele é o personagem, como você falou, além de ser um cara da cidade, ele é o cara que, tipo assim, ele é o nerd mesmo, assim, é o cara que entendia de computador, era o cara que entendia de puzzle, de jogos, sabe, era o cara que superou o bullying, que trabalhava com uma coisa que ninguém pensava em trabalhar na época, que era aquela coisa de mexer com o computador e tudo mais, ele era assistência técnica, era o TI, então assim, as partes que ele faz alguma coisa na série, tem a ver com o que ele é introduzido desde o começo. Esse personagem é legal mesmo e é relevante pra história. E ele não faz nada além disso, tanto que fora isso, ele é um fracasso, porque tipo assim, ele esquece a arma, ele não sabe atirar. Graças a Deus, né, porque se todo mundo souber tudo, é foda, né? Yeah. Ele é desastrado porque ele derruba o negócio, né, dentro do... quando ele se esconde. Nossa, essa hora, cara, puta merda. Então, tipo assim, ele é um cara que não sabe correr, é um cara que não sabe fazer nada. Tipo assim, é realmente um personagem que ele foi feito pra fazer aquilo. Mas é um ótimo personagem. Inclusive, eu vi... Sim, é um puta personagem. Eu vi no making-off, no documentário, qualquer coisa assim, que o personagem era bem menor. Eu não sei se isso é só caô dele, que na verdade nunca... Né? Ele era menor, mas o papel era menor, mas a gente viu e adorou o Bob e reescreveu o roteiro. Eu acho que isso é mentira, na real. Né? Ninguém fica reescrevendo o roteiro toda hora pra aumentar a participação do personagem. Não, na verdade, o personagem era menor, só que eles não tinham definido ainda quem era o ator, não tinha nada. Quando o Sean Austin mandou, que ele até mandou uma fita, acho que pra eles, pra participar da série... Se ele mandou em VHS, ganhou na hora. E aí, quando ele foi selecionado, os caras falaram, porra, a gente vai ter o cara dos Goonies. É, um Goonie, né? Exato. É um Goonie, né? É um Goonie. Então vamos melhorar um pouco, vamos dar um pouco mais de coisa pra ele fazer nessa história. Esse foi uma novidade legal. A única novidade legal da série mesmo foi... Mas eu não gostei do final dele, cara. Achei bem covarde, cara, porque uma das coisas que eu achei legal do Bob é que justamente ele era um nerdão. Ele não era o cara fodão, assim, mas a força dele é que ele era um cara sólido. Ele tava disposto a, mais ou menos, adotar os filhos da Joyce, a aceitar a família fucked up, e ele não via nada de fucked up nisso, ele achava aquela família legal, e daí no final ele morreu pra abrir o espaço pra Joyce e o Hopper ficarem juntos, tipo, o herói... Eu achei isso bem caído também, né, cara? Tá, é assim, mas eu não acho que a morte... Eu achei que a morte dele foi maneira pra história e tal. Agora, pra abrir espaço realmente pra ela... A morte dele foi a única que eu senti, cara. Pô, eu também, exato. Caralho, não, também foi a única morte, não dá, não tem outras pra gente sentir. Não, o pior é que a morte dele foi, era completamente evitável. Pô, mas que outra morte você tá falando? Só morreu a Barbie e o... Ah, não tem outra morte. Não tem outra. Não, mas... Cara, se você tivesse naquela situação, você morria antes. Cara, era só ele não parar de correr. Ele parou. Cara, o bicho corre muito mais do que a gente. Ele parou, tinha vários. Ele fechou a porta, o bicho tava batendo na porta, veio os dois por uma outra lateral. Eles tinham achado que tinha escapado. Hopper tava lá de fora, a mulher também. É, cara, já estavam prontos ali pra cair fora. Assim, fez sentido a morte, mas foi triste ainda mais se a mãe deles ficar com o Hopper. Eu acho que não tem nada a ver. É, também não. Mas ele já tá construindo esse casal aí. Já. Inclusive, essa personagem da Winona Ryder é a personagem que realmente demonstra o abalo psicológico que uma situação com aquelas faz numa pessoa, né? Porque ela já, na primeira temporada, já é meio bananas, né? Já é... E nessa, ela tá loucaça. E ela ficou pior que Jim Carrey. Ficou na vida real, assim, né? Até no Oscar, lá no Globo de Ouro. Amy, Grammy, sei lá qual é o prêmio. Ela tava... meio maluca. Tava no personagem, mano. Não, eu acho maneiro que realmente o que você falou, cara. Foi a única ali de todo mundo que realmente mostrou um abalo psicológico do que aconteceu, sabe? De fumar pra cacete, sabe? É porque, cara, não dá pra você fazer uma série dessa que se leva a sério e que não é infantiloide ou bobona e achar que tá tudo bem, cara. As pessoas ficam com... Passam a ter medo, passam a ter síndrome de pânico, passam a ter depressão, passam a ter ansiedade, milhares de problemas psicológicos. E ela demonstra isso. Ela fuma pra caralho, ela insegura, ela tem medo que o filho saia sozinho. Essa parte foi interessante. Mas é o único personagem, de fato, que tem sequelas daquele acontecimento. Pro resto, é terça-feira. Ela e o Will, né? O resto é realmente... Não, porque o Will é aquele núcleozinho ali, né? Mas o próprio irmão do Will, o próprio melhor amigo do Will, o Mike, ele até demonstra um pouco que, assim, é muito um passão, mas tá lá, né? Que ele não tá indo bem na escola, que ele tá respondão, que ele tá meio revoltado. Ah, mas ele tá bolado porque ele não pegou a mulherzinha. Tiraram aí, a mulherzinha. É. Ele não pegar a mulherzinha deixou ele mais bolado do que o brother, né? É, porque tem um fato também daquela briga que ele tem quando o Mike briga com o xerife, né? Que ele fala, pô, tu escondeu ela, sabe? Uhum. Essa parte é maneira. Essa parte é bem maneira. Mostra ali que veio toda a carga emocional do garoto. Tudo que ele segurou, ele soltou ali na hora, entendeu? E o policial sacou e deixou. Vai, descarrega, vai, fala. Porque se ele batesse uma criança, aí sim, abusivo ao extremo, né? Não duvido nada, cara. Não duvido nada. É, mas anos 80 é isso aí, né, amigo? Não, mas aqui tá dentro do personagem do Hopper. Ele é o tough guy que aguenta e é amigo de todas as crianças. É o Fluff Guy, que ele é Fluff meio... Guy. Amigo de todas as crianças. É, ele é amigo das crianças. É impressão minha, ou eu não lembro, mas o irmão do Will deu uma sumida? Foi jogado pra escanteio? Ele ficou com aquela mina. É isso que ele fez a série inteira. Não, ele só aparece no final com ela, quando ele chega ali na estação. Não, ele vai no negócio de conspiração com ela, ele fica com ela. O que foi a melhor coisa do filme, porque isso deu espaço pro Steve crescer com o Dustin. Entendeu? Ah, ele ficou... É, assim, depois é, ele tá com a Nancy. Onde a Nancy tava, ele tava junto. É que achei ele meio apagado mesmo. É, porque virou um beat da Nancy. Ele foi, tipo, o secundário da Nancy. Ele foi, tipo, sabe pra que... onde a Nancy foi depois. depois que ela termina com o Steve. Ficou tipo Scooby-Doo, né? Velma, Daphne, vão por aqui. Thunder Bárbara, né? Ariel, vá por lá. Thunder, venha comigo. Mas a Velma morreu na primeira temporada. A Velma era... A Barbie. Era agora, bacana. Sabe uma outra coisa que eu não curti muito, que eu achei um pouco confuso? Foi eles dividirem a trama em vários grupos ao mesmo tempo. Tinha o Steve e o Dustin, tinha o Lucas e a Mac, tinha o Will, tinha o Mike, tinha o irmão do Will e a Nancy. Tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. A história parecia que nunca ia se encontrar de novo. E ela se encontra meio corrida no final. Foi muito assim mesmo. Mas mesmo assim, no final ainda separa de novo, né? Mas eu não curti isso, cara. Então, no final foi um grupo cuidando do buraco, o Demogorgon, Cassete A4, a Eleven com o xerife indo fechar o portal, o buraco, né, o dimensional. E você tinha o irmão, a mãe, a Nancy e o Will juntos ali pra tirar o demônio do corpo do garoto, sabe? Fazer o exorcizar o menino. Que, aliás, isso foi chupado de O Mistério de William Faraday. A gente fez antes. Faltou Dom Azaghal. Isso só prova, inclusive, que a mãe do Will, ela perdeu todos os sand points que ela tinha, né? Ela tá ficando louca. Cada episódio ela fica mais louca, assim, sabe? Agora, assim, sem querer ser nitpicker, mas sendo, aonde que a mulher vai ligar um tanto de aquecedor elétrico na cabana, na floresta, e o disjuntor não vai explodir? Aonde, cara? Aquela elétrica era foda, hein? Não, mas aquilo ali é no quintal da casa. Não é, eles foram pra cabana do cara. Foram pra cabana. Não, o exorcismo é feito na cabana. O exorcismo é na cabana. Tem outra coisa que é caída também. No começo da série, mostra lá o Hopper ensinando a Eleven a fazer código Morse. Uhum. E aí, do nada, o Will tem síndrome de mão alheia e consegue fazer código Morse mesmo estando possuído. Eu odiei isso, cara. Porque não mostrou os garotos fazendo código Morse em momento nenhum. Se o Will tava fazendo código Morse, quem tinha que ter reconhecido pra validar isso não era o policial. Era um amigo dele que tava lá, o Mike. Ah, é código Morse. Concordo. Porque é uma maneira que a gente sabe, sei lá, que a gente ficou. Que aí fica muito gratuito. Ah, o policial sabe e por coincidência o Will também. Eu achei. Mas não tem no seriado uma cena que eles falam pelo rádio com código Morse? Vocês respondendo sinal pro código Morse, não tem isso? Sério ou eu tô viajando? Não lembro, não. Eles se falam pelo rádio, não tem uma coisa desse. Quando o Lucas tá tentando falar direto com o Dutch, ele manda mensagem. Não, ele fica red alert, um negócio assim. Não, mas assim, esses walk-talks, eles tinham um botão pra tu fazer código Morse. Então, sim. Tipo, eu até acho, tipo, ok que o Will saiba. Que o Will saiba, mas eu acho que deveria ser o Mike que deveria ter sacado, né? Pra mostrar que era uma forma das crianças se comunicarem, entendeu? Eles são crianças inteligentes, faria sentido. Mas, pô, aí o policial reconhece, parece um pouco gratuito demais, sabe? Mas é porque o xerife na história é o pique das galáxias, né? O nível 10 do grupo, né? Porque puta que o cara faz tudo, meu irmão. O cara tira de escopeta, fuzil. Ele podia ter falado. O Will ter ficado traduzindo. Ele podia ter falado, código Morse. Cara, eu também sei, porque eu ensinei pra ela. E uma coisa que me chateou um pouco foi, tipo assim, a Eleven ter desaparecido e o xerife ter cagado e andado. Não, ele não cagou e andou, cara. Ele foi atrás dela. Não, ele fica falando pro rádio, ó, se tiver aí, não sei o quê. Aí ele chega na cabana, a mulher não tá e o cara sempre esquece. Esse garoto tá mega ultra poderosa, mental, podia estar matando a cidade inteira de câmera aí. Ah, desaparece no final, né? E o cara ignora, garoto, onde você foi? Cara, exato, tinha Demadogs. Porra, a mulher é uma máquina de destruição, primeira coisa que ela tinha que fazer, cara, vou pegar a arma secreta, pera lá, vai atrás da garota. Uma coisa esquisita é chamar a Eleven de 11, pra começar. Fora isso, né? De El. Porque o professor Xavier não é o professor Xavier, sei lá, né? Sem falar que abreviaram pra ON, né? É, horrível. Ainda tem isso, né? Mas além disso, você lembra do final da primeira temporada, certo? Ela vai enfrentar o Demogorgon, ela tá decidida, isso, né? Que ela vai matar aquele bicho e vai salvar os amigos, custe o que custar. E ela usa o poder dela máximo, e ela nem tinha aprendido a liberar a raiva dela, e aí ela vira e fala, tchau, Mike. Bluff! Scanner, certo? É. E ele desaparece. Uh-huh. E aí, quando mostra o flashback que é imediato a esse acontecimento, ela tá no Upside Down da escola, nervosona e desesperada, chamando pelo Will. Eu achei um contrassenso uma pessoa que tava tão decidida a se sacrificar, ficar tão desesperada, porque ela sabe o que é o Upside Down. Sim. Então, se ela não morreu, opa, não morri. Aí, ela não precisava ficar com medo e gritando e querendo correr atrás. Eu acho que ela tava com a atitude dela no final da primeira temporada não, é muito não mais... conectou com isso. É, sabe, confiante do que ela mostra no momento seguinte ao que isso acontece. É, estranho mesmo, é verdade. Cara, mas peraí, eu não me lembro de uma coisa aqui. Na primeira temporada, ela chega aí pro Upside Down, ela chega a andar por lá, conhecer o lugar, porque eu lembro que, tipo assim, assim, a criatura veio de lá. Ela viu o Will. Ela viu o Will no Upside Down. Ela conseguia ver o Will no Upside Down, mas ela nunca entrou naquele universo. Cara, foi ela que criou aquele universo, teoricamente, cara. Mas ela ficava sempre naquela parada preta. Não, pelo que deu pra entender. Exatamente. Ela sempre ficava naquele espaço preto, né, que mostrava ela, e ela conseguia ver o Will. Ponto. Mas nunca mostrou ela andando no Upside Down. Mas ela ficava no espaço preto interdimensional pra... O Upside Down vai ser um problema pra ela? Eu acho que ela só via a pessoa. O Will, ela viu o Will na cabana. Nenhuma vez ela chegou a ver o mundo Upside Down em uma vez da série, da primeira temporada, se eu não me engano. Ela, quando ela fazia aquele... Quando ela fazia aquela coisa de mentalizar, de tentar ver as coisas, que ela ficava no negócio preto, ela via tudo preto e a pessoa. Então ali foi a primeira vez que ela foi pro Upside Down. Eu acho que aquilo ali foi a primeira vez que ela entra no Upside Down. É, possível. Tá, é, mas olha só, de novo, ela tava acostumada a estar no plano preto, ela já tinha visto a Demagorgon comer gente. Pois é, cara, mas ela achou que tinha morrido. Ela foi decidida pra sacrificar a criatura e de repente ela acorda num lugar que ela nunca viu na vida. Que isso? Ela tava dentro do colégio? Como nunca viu na vida? Ela tava no colégio todo destruído, todo azul, todo negro, todo descarcomido. Ela nunca pisou lá. A única pessoa que viu o Upside Down na série, na primeira temporada, é o Will. E a gente vê isso pelo Will. É, cara, e não, todo não, mundo não. No final, né? E todo mundo no final, quando o geral foi dar um rolê no Upside Down. É, vamos dar um rolê no Upside Down. O Hopper, a mãe viu. Uhum. É. Não, o Hopper viu, a mãe viu, tá? As crianças não viram. A garota também não viu, a Eleven não viu. A primeira vez que a Eleven viu o Upside Down é na segunda temporada, quando ela acorda, que ela meio que se teleporta pra aquele mundo. Ela nunca foi mesmo. Ela nunca foi, cara. Então, pra ela é um pânico, sim. Ela tá num lugar que, assim, tá tudo destruído, tudo deformado, cheio de sombra, cheio de barulho. Ela nunca tinha visto aquilo. Então, não mas tá olha errado só. Ter tomado um susto. Mas olha só, o Dave falou aí que ela criou o lugar. Ela criou o lugar ou ela abriu a fenda pro lugar? Eu acho que ela abriu a fenda, cara. É, isso era uma discussão do final da primeira temporada, se tinha sido uma coisa que ela criou na mente dela, sem saber, subconsciente, ou se ela simplesmente acessou essa parada com o poder dela, né? Não foi definido ainda. Nem sei se vai, nem sei se precisa também. É, não precisa, na real. Mas também não tocaram nesse assunto. Monstrão. É o Nyarlathotep, cara. Nyarlathotep. Tô falando. A gente fez isso primeiro. Eu acho que a gente deveria entrar com um processo com a Netflix e falar que eles copiaram o Nerdcast. Copiar? E aí? A gente copiou o H.P. Lovecraft aonde? Então? Ah, mas ele, o H.P. Lovecraft liberou. Não, mas cara, olha só. Tipo, a gente... É, exato, exato. Exato. Cara, aquela cena da nuvem, aquela cena que mostra a criatura no céu. Meu irmão, o que eu recebi de mensagem falando: caraca, olha! Olha! Olha aí, Nyarlathotep! Olha aí, porra! Foi parecido. Mas sabe o que falando relativo ao monstro que me incomodou? Que na primeira temporada eles têm um paralelo muito grande entre RPG e a aventura que eles estão vivendo no mundo real, uhum, né? Eles pegam o manual de RPG, os livros de mestre, de monstros e tal, pra traçar todos os paralelos, né? O Upside Down veio do RPG, uhum, o nome do monstro, tudo isso. Tanto que o monstro era um perigo antes de ele existir, já jogando RPG. Isso foi bem legal, né? Construiu bem aquele grupo de amigos e personagens. E aí, na segunda temporada, eles deixaram isso completamente de lado. Eu até tava entendendo, porque eles cresceram, agora tem videogame. Então faz sentido, né? Assim, uhum, as pessoas mudam, eles não estavam jogando videogame, RPG mais. Ok. Aí no final, só pra fazer uma liga, fala assim, olha, ainda tem RPG. Do nada, ele fala assim, o monstro é o, sei lá, Brainbug, eu não sei como. É o Mindflayer, né? Mindflayer. O monstro é o Mindflayer por isso e aquilo, sabe? Puta, era melhor não ter falado, na real, na minha opinião. Foi forçado. Porque só foi só pra dizer, olha, não esquece que tem RPG também. Mas aí é que tá, cara. O que eu não gostei foi que eu achei que essa temporada pecou muito por ser comum, cara. Justamente, em vez deles resolverem um negócio com o conhecimento de criança, eles têm esse diálogo, pô, foi o Mind Flayer, não é o Mind Flayer, não sei o quê. E daí o próprio Dustin fala, não, esquece, isso é só um jogo, não tem nada a ver com a realidade, a gente não vai tirar nada de útil daqui. E acabou. Justamente, cara, o negócio que foi o diferencial na primeira temporada, que era o conhecimento deles de criança, né, a parte de imaginação que os adultos não tinham mais. Na segunda temporada tem o diálogo do Dustin que fala, não, cara, isso não tem nada a ver com a realidade, esquece tudo que eu falei, isso não serve pra nada. Pô, eu achei um pouco de traição com o espírito da série. Cara, mas essa frase é boa, cara. Essa frase é boa, quando o policial, o xerife chega e fala assim, tá, mas como é que se derrota esse Mind Flayer? Ah, você ressuscita os mortos-vivos e manda atacar ele porque os mortos têm cérebro. Aí fica um silêncio. acabou o paralelo com a RPG mesmo, né? Mas aí podia porrer aí a piada, sabe? Todo mundo podia virar e falar de outra coisa. Precisava o Dustin assumir, sabe? Uh-huh. Não, mas achei que foi bem colocado, assim. Bom, desde o trailer eu tava achando, caralho, nossa, olha o monstrão, fudeu. E aí quando a série começa, você vê que as plantações começam a morrer, e aí o Hopper acha a rede de túneis embaixo da cidade. Eu falei, caralho, o bicho vai vir com tudo, fudeu, Hawkins, caraca, acabou. E aí nada aconteceu. É, faltou a escalada, né? Faltou, tipo, tornar maior do que o que foi a primeira temporada. Esse realmente podia ter sido o monstro que veio pra destruir a porra da cidade. Porque aí o Will vai lá, eu vou enfrentar o monstro, seguindo o conselho do Bob e tal. Aí o monstro, pô, entra no Will, acaba o episódio, gente, puta que pariu, fudeu pra caralho e tal, não sei o quê. E aí, acabou que o monstro ficou vulnerável. Exato. Eu achei que a criatura, quando ia entrar no Will, ia meio que tomar conta do garoto, ia ser uma porrada entre o Will e o Eleven, sabe? Isso seria legal, hein? Exato, porra! Controlando sombra e Demogorgon no cacete A4 e Eleven de frente com o garoto. Isso foi legal que o Rex falou, imagina? Porque além da luta em si dos poderes, né? Porque você estaria materializando um monstro que tá em outra dimensão e que até agora não tinha conseguido vir pra essa por algum motivo. É. Né? Então talvez essa fosse uma maneira dele trazer parte do poder dele pra nossa dimensão. Sim. E aí, além da luta em si dos poderes que a Eleven tem e que o monstro daria pro corpo do Will, teria todo esse drama de é o Will. É o monstro, é uma ameaça, mas ainda é o Will. Exato. E agora? Também. Porra, ia ser bem mais foda, hein? Imagina uma luta final em que o Mike se mete no meio dos dois porque a Eleven vai matar o Will. É, ia ser foda pra caralho. Você tinha uma coisa boa pra explorar ali, sabe? E realmente foi o que o Dave falou, cara. A criatura veio pra cá, é o famoso vilão Bocó. Ele veio pra cá pra ficar frágil, pra entrar no corpo do garoto e falar assim, apagar a memória do garoto. Transformar ele no William Faraday, né? Ele é um grande boa noite Cinderela, acabou. É, a grande parada foi isso. Eles não fizeram o que todo mundo tava esperando, que era fazer a série crescer no nível de perigo, no nível de clima de tensão, no nível de terror. A série, na verdade, diminuiu isso. Diminuiu, concordo. Ela trouxe um pouco isso pra baixo. Acho que um grande problema que essa série teve, que a gente tá percebendo aqui, com o que a gente tá conversando, é que eles foram apostar no time que tá ganhando não se mexe. Eu acho que é pior que isso ainda, eu acho que foi pior que isso. Porque se o time que tá ganhando, pelo menos a gente teria o mesmo nível de tensão e suspense da primeira temporada. A gente teve um pouco abaixo, a gente foi isso, a gente saiu de uma novela do Stephen King pra um filme dos Goonies do Steven Spielberg. A gente pegou um clima de tensão e terror e jogou pra um clima de aventura e ação. Sim, eles apostaram mais nas crianças do que no terror, porque todo mundo achou aquelas crianças mega carismáticas, que elas são mesmo. Sim. Daí, não, esse vai ser o foco. E o Jovem Nerd falou, assim, que achou foda quando começou a aparecer a plantação de abóbora e os túneis. Eu também, cara, achei muito legal quando apareceu a corrupção, parecia assim, de Hawkins. E eu achei, cara, que Hawkins fosse engolida pelo Upside Down. Ia ser assim, foda, meu. Todo mundo duvidando daqueles guris, ninguém acreditando, assim, só a Joyce e o Hopper acreditam neles, o resto, todos os adultos tipo, cagando pra eles, cara, quando de repente, pá, tipo, o Hawkins é tragada pelo Upside Down e tá todo mundo se fudendo. Isso eu ia achar foda. Cara, isso pra mim seria o final da temporada, cara, eu terminaria a temporada. Ia ser maneiro. No meio daquele baile do Snowball lá, rolando, e de repente todo mundo tá no Upside Down. Caralho, ia ser foda. Porra, ia ser muito triste, cara. Não, mas seria um final maneiro, cara. Melhor que o final da série. É porque aí essa luta do Will com a Eleven podia ficar pra terceira, inclusive, né? Sei lá. É, você pode até ter um glimpse dessa luta, tipo, os dois se confrontando em algum momento, e aí, sei lá, eles conseguem conter o Will como eles fazem originalmente na série. O Mike vai lá, ajuda. Eles podem inicialmente achar, tá, ele tá bem, resolvemos. É, mas você vê que o caminho que a série, até com as influências dela, devia seguir, ela não teve coragem, por isso que o Dave falou, os moleques são carismáticos demais. Foi o Leonel, não foi eu. Sotaque de Porto Alegre do Leonel. Era pra eles seguirem o caminho do It, né? Ia ser muito foda. Se a volta da segunda temporada, eles estão mais velhos, aquela coisa já aconteceu. Porque eles já estão bem mais, mas daqui a pouco os moleques vão estar de barba, mano. Pois é, cara. É bom correr com esse seriado logo, cara. Não. Os moleques estão crescendo tanto que cresceu até dente no Dustin. Exato. Mas eu acho que vai ter esse salto na terceira temporada, porque a terceira temporada tá só pra, acho que, 2019. É, mas olha só, no It, cara, eles já são casados, já é... Já... O It passa 30 anos. Pois é, já é uma outra parada. Ia ser foda eles verem os efeitos daquilo tudo, porque não se resolve. Aí, beleza, faz sentido. O negócio tá voltando, você vai falar, puta, legal, tal, série aí fazendo referência à cultura. Mas realmente não serve, cara, não serve pra nada essa segunda temporada. A gente tá aqui discutindo, tentando achar coisa boa, torcendo pra que a terceira temporada valha a pena, tentando imaginar. Olha só, quando você tá discutindo uma parada e a gente perde aqui, sei lá, 15 minutos dizendo como seria bom, é porque o bagulho é tão ruim que tu não tem o que falar dele, tá ligado? Sabe o que é pior? Quando eu assisti, eu gostei, eu fiquei feliz, assim, eu me diverti. Não é que eu odeie a segunda temporada, mas quando eu fui começar a pensar nos acontecimentos dela, eu comecei a cair nessa real, entendeu? Uh-huh. Que meio que não foi a lugar nenhum. É exatamente. É, o efeito... Exatamente esse efeito de você diminuir a série, mas continuar com aqueles elementos que você gostou da primeira, porque ele continua tendo aqueles mesmos elementos dos anos 80, as coisas legais e divertidas que a gente tinha daqueles filmes, os personagens que a gente gostou pra caramba na primeira temporada estão aí de novo, deram uma certa evolução em algum deles, fizeram coisas legais do Dustin, de Chico. Então a gente acaba se divertindo vendo a série. O final da primeira temporada é bem sinistro, porque, sim, em teoria, a Eleven morreu. O cara deixa os Waffles e tal, mas a gente não sabe se ela vai voltar ou não. Não tem nenhum vestígio que ela tá lá pegando o Waffle. É uma esperança do Hopper de que ela apareça. É, mesmo porque se ele soubesse que ela tava ali, ele ia, em vez de recolher a garota pra cabana, ia botar o Waffle na floresta. É, exato. Né? Então, porra, o final ficou bem dramático, assim, né? E o final dessa aí foi legalzinho, com um bailinho. Beijinho. É, a Ruiva, inclusive, não queria dar beijinho. Saiu no... Ela ficou... Não tinha nada no script, a Mad Max, e ela, caraca! Rolou um programa que passou depois da temporada, que era, tipo, as entrevistas com todos os atores falando. E aí, ela e o personagem dela e do Lucas não teriam aquele beijo. Não tava aquilo no roteiro. Só que a Eleven, Billy Bob Brown. Ela ficou provocando a atriz que faz a Max, que ficou, não posso ter esse beijo, não. E acabou que os caras de zoação botaram. Não, a reportagem que eu li falando também falou que, assim, ela não queria dar o beijo, porque primeiro que os pais dela estavam no set olhando, e ela nunca tinha dado um beijo. Ela falou que o primeiro beijo que ela ia dar na vida ia ser um beijo num ator e com os pais olhando, e ela não queria isso. Mas ela acabou fazendo por causa do negócio do roteiro, sabe? Mas aí teve aquele final ali, e aí tocou a música do The Police, não é isso? Yeah, Every Breath. Aí tocou, e nesse especial que o Carlos falou, eu tava assistindo também um pouco dele, e aí quando eles falam dessa música, o Matarazzo lá, o garoto que faz o Dustin, fala assim, caralho, vocês tocaram a música do Stalker no Stalker. No final, por que vocês tocaram essa música bizarra? Eu nem sabia de quem era a música. Aí eu acho que, não, é porque o monstro tá olhando eles, né? Tava olhando. Na verdade, eles tá olhando o Will, né? Fez sentido pra caralho. Faz sentido. Não, primeiro que tinha, a Max chamava o Lucas de Stalker. Isso. E aí, beleza, aí botou, e aí tinha uma ressonância com eles, mas virar aquela viradinha foi maneira. Mas é que ele tá música... de olho, assim, porque assim, ele tá de olho no Will, no especificamente. Will. Porque não é possível que seja a parada de Scooby-Doo que ele esteja atrás das garotas, sem sentido. É. Ele tá atrás do Will, que é um portal pra ele. É, o Will é a conexão dele com o nosso mundo. Oh, can't you see you belong to me, isso, sabe? Então, assim, isso foi maneiro. Mas, mais uma vez, quando termina essa cena e acaba a série, você vê que nada aconteceu. O bicho continua no Upside Down, entendeu? Sabe o que parece? Parece que ele tá te dando já um panorama da próxima temporada, onde o Will vai ter os seus piripaques e vai chegar mais gente nova na série. Parece que a terceira dá um feeling que vai ser tudo igual de novo, não, sabe? Sabe o que eu senti? É que assim, quando a gente viu o primeiro trailer dessa temporada, o monstro apareceu aquela cena com o monstro no céu. Caralho, fudeu o monstro! E aí a série terminou com o monstro. Caralho, fudeu o monstro! Ou seja, o caralho fudeu o monstro, não aconteceu nada. É, mas aquele final não me dá medo nenhum. Né? Porque o monstro não consegue vir pra cá. Exato. Por isso que eu falei, cara, imagina o final. Você bota essa música mesmo, ia ser foda. Every Breath You Take. Daí quando bota lá, You Belong To Me, shift. O baile inteiro, a cidade inteira tá na porra do Upside Down. Mas também não faria sentido com a história. O monstro não fez até agora, ia fazer como agora também, né? Ah, mas aí ele reescreve ali no meio alguma coisa, entendeu? Sei lá. É, não teria que ter fechado o portal. O portal não teria sido fechado. Imagina que não, a Eleven não fechou o portal. Eles só expulsam, aparentemente, o monstro de dentro do Will. Vamos falar uma parada polêmica aqui. Ah. Eu acho que o problema, assim, tem vários problemas na segunda temporada que a gente descreveu aqui, mas a Eleven virou um problemão pra série. Virou, foi que isso? Ficou de castigo, porque senão ela foi tão fácil ela fechar o portal que se ela tivesse ligada na parada, eu tinha fechado o primeiro capítulo. É verdade. É, agora eu acho que é o seguinte, se a Eleven tá poderosa, e ela é poderosa nesse ponto, eu acho que assim, a não ser que tenham outros também com capacidade de poder, além do dela, que sejam capazes também de fazer fazer coisas como abrir portais e coisa e tal, invocar. Eu acho que na terceira temporada ela vai ter o vírus legado. Eu acho que os próximos inimigos que vão aparecer na série vão ser ou o lado negro dessa galera que faz experiências, vai voltar ativa. Inclusive, não duvido nada que, por exemplo, a Eleven fugiu, a 8, né, a Kali fugiu. Mas e se os outros números, as outras experiências que ficaram, não quiseram, sei lá, se revoltar, mas querem ser do governo. Querem ser do governo, entendeu? Querem ser agentes assim, especiais, entendeu? Passam a ser inimigos que vão caçar eles. Então, assim, talvez acho que a gente vai esquecer um pouco, vão focar um pouco menos em Upside Down e coisa e tal, e vão focar nos outros caras que estão aqui. Porque, assim, a série vai continuar seguindo. Só que não dá pra ficar seguindo numa cidade pequena do interior toda hora. É, entendeu? Exato. E se isso acontecer, a série vai perder a essência que são os garotos, né? Não só os meninos, como a Eleven. Porque é impossível que aquele grupo de 4 crianças lute com alguém que tenha poderes minimamente parecidos com o da Eleven. Poderes, né? Mas então, cara, eu acho que vai ser exatamente o contrário. Porque o que essa segunda temporada provou, eu acho, é que eles não estão mais interessados em explorar os poderes, o Upside Down, o terror. Eles querem é explorar as relações entre os personagens. Então é que então, tudo que a gente falou de bom, cara, da série, foi o quê? Foi Dustin e Steve, foi tipo, os dois lá transando com o velho creepy filmando. Não, isso não foi bom, isso não foi bom. Não foi bom, mas a gente riu. Isso é uma opinião só sua, Gabriela. Os personagens, eu gostei, na verdade, da temporada. Eu tô criticando pra caralho, mas eu gostei. Por causa dos personagens, eles são legais. Sim, com certeza. Só que assim, cara, no momento em que tu faz uma coisa drástica, sabe? Tu leva Hawkins pro Upside Down, tu faz os personagens saírem pelos Estados Unidos enfrentando os números, tu já não vai ter mais essa interação, cara. E eu acho que eles vão focar nessa interação. Vão focar nos casaizinhos. Eu acho que a gente vai ver namoradinho Mike e Eleven. Eles vão brigar no terceiro episódio e vão voltar no oitavo. Tipo, sabe? Eu acho que vai ser isso a terceira temporada. A Max com o Lucas e o irmão racista. Aham, pode crer. O irmão racista vai se mudar de cidade porque eles vão botar um terceiro bully igual aos outros. Não, o irmão racista vai salvar eles na terceira temporada. Eles vão transformar esse cara. Escreve isso aí que eu tô falando. Vocês vão ver que esse cara possível. Não vai virar maneiríssimo. É bem possível. Ele vai ter uma namorada negra, assim, tá ligado? Cara, pra se redimir do racismo também, tipo. Sim, eu tô postando na série, acho que vai ser legal, mas eu concordo contigo. Acho que vamos focar nos personagens, mas assim, tem que ter uma ameaça. Vai ter que ter uma ameaça, não tem jeito. A ameaça é o monstro, ele não fez nada, ele vai ter que voltar. Mas eu acho que assim, agora não tem como o monstro voltar, porque ela selou a entrada. O monstro tá preso do outro mundo. Agora tem uma coisa importante, a Eleven, quando ela usou os poderes extremos dela, ela se teleportou pro Upside Down, sem precisar de portal. E se isso também não é um outro poder dela? Que ela pode entrar e sair do Upside Down quando ela quiser? O poder dela é infinito, o que ela quiser fazer, ela faz. Ela tem telecinese, ela fecha portal, ela... Mas na verdade o poder portal... dela é infinito, que os roteiristas quiserem que ela faça, ela vai fazer. É, exatamente. Ela é quadrinhos. Ela pode se tornar a próxima Kira. Akira! Ó, o que a gente sabe, ela tem telecinese avançadíssima, uhum. Fecha portais e abre portais interdimensionais. Uhum. Se teleporta. Se acha pessoas, é o cérebro, é o professor, tudo que o professor já veio aqui nascer. E se teleporta pro Upside Down, que ela já conseguiu fazer isso. Mas, na real, tudo isso é o mesmo poder. Pelo menos o que eu entendi na primeira temporada é que ela é capaz de fechar as distâncias entre as coisas, tanto físicas quanto mentais, atravessando esse espaço interdimensional. E através desse espaço interdimensional, ela tocou no Upside Down. Pelo que eu entendi, os poderes dela, assim, ela consegue localizar qualquer um. Ela consegue mandar a mente dela pra fazer tipo, uma projeção dela e ver as coisas. Ela consegue entrar na mente das pessoas, porque ela fez isso com a mãe. E até mas agora, o único poder de teleporte que ela fez físico... Não, mas o único poder de teleporte físico que ela fez até agora foi entrar no Upside Down e sair. Não, mas o que eu quero dizer é, tipo, ela consegue, por exemplo, ela consegue fazer o aporte, né, que é a telecinesia. Ela consegue fazer a telepatia. Tudo isso é fechar distâncias entre coisas que não estão próximas. E ela faz isso, tipo, acessando esse espaço interdimensional. Olha aí, o mestre, o cara que sabe fazer ficha, ele gasta menos pontos. É um poder que vale por vários. Olha que malandro. Stamp powers, né? Ele compra o poder e liga todos num só. Eu acho que o portal é um moleque, cara. Você vai... É porque eles precisam arrumar motivos ruins pra continuar. É tipo Star Wars. É o segundo começa, filha da puta. Não começa essa porra. Mas é verdade, cara. Não começa. É, eles vão começar a arrumar. O que o Beto tava falando no começo? Que ele não era mais chamado pra fazer podcast, era isso? É isso aí. Mas, cara, olha só. O que que tá todo mundo falando? Pô, quando eu acabei de ver a série, pô, achei legal. Fiquei emocionado por ver aqueles personagens de novo. Então eu tava lembrando do episódio 7. Pô, achei legal. Fiquei emocionado, sabe? De luz, tal, personagem ruim. Tá tudo ali nublado pelo efeito Star Wars. Que qualquer merda Star Wars a gente adora. É os Stranger Things, cara. Não. É só trazer de volta. Contar uma história muito ruim. É muito ruim. Cara, a segunda temporada de Stranger Things, ele tem pontos legais. Tem coisas legais. Seria babaquice dizer que não tem. Mas tem, e você resume tudo. Se você tirar todos os núcleos, todos os núcleos, e deixar o núcleo do molequinho com o monstro de fumaça, você vai até o final e acabou. E você resolve a história. Pode olhar o núcleo, a Mad Max e o irmãozinho dela não serve pra nada. A Eleven não serve pra nada, a não ser no final. Ela não precisava ir pra cidade pra fazer coisa. Vai olhando. Você vê que um núcleo só da série anda com a série. O resto é encheção de linguiça do caralho. Até o cachorrinho, o demozinho dog lá, ele não serve pra nada, cara. Ele não serve pra nada. Ele não precisava estar na frente dos moleques quando eles correm. Eles tentaram fazer uma cena emocionante que ficou super clichê. Como, por exemplo, quando eles estão com a casa lá e os bichos atacando. Sério, alguém imaginou que não ia ser a Eleven, que ia voltar triunfante pra salvar os moleques? É, exato. A gente bem sabia que era isso que ia acontecer. É óbvio. A construção inteira da parada foi pra isso. E todos nós, nerds que somos, consumidores de cultura pop, eu aposto que todos nós visualizamos. Vai voar um cachorrinho morto e de repente ela vai entrar pela porta. Eu falei isso pra minha esposa. Eu falei pra ela, eu falei, ó, vai voar um cachorro morto e a Eleven vai entrar. Ela falou, pô, tu já viu a série? Eu falei, não. Ela não acreditou. Ela achou que eu tivesse visto, que eu tivesse barrado o esposa bloco. Viu com o amante. Não, é pior. Furar o esposa bloco é pior, parceiro. Então, tipo, ela falou, ah, tu viu sem mim. Eu falei, não, é porque tá muito clichê. A série tá muito ruim. Tava, cara. E o final foi ruim. Porque é isso, o final, ele não tem justificativa. Ah, olha, resolvemos o problema. Ok, mas fez sucesso, precisamos ir pra terceira temporada. Então, vamos botar uma parada aí que depois a gente resolve. Depois a gente se vira pra lidar com coisa. E eu acho que o moleque vai ser o portal, porque o bicho tá atrás do moleque agora, que é a única forma dele ir fazer o mal. Porque o bicho, pior ainda, é o mal absoluto. Não tem um motivo. Eles não explicaram o Upside Down. Não, isso não precisa. Não, precisa explicar. A gente falou na primeira temporada que a gente ficava satisfeito com isso sem explicar nada. Não, mas assim, mas às vezes tem que dar uma motivação, porque assim, o Demogorgon, ele não precisava explicar, tava bem explícito. Ele não tinha um objetivo. Ele era um animal, uma fera, que precisava se alimentar. Uhum. Ele não matava simplesmente, né? Ele pegava os corpos, era existia um instinto naquilo, né? É. Ele não tava fazendo maldade, sabe? Era um bicho. Uhum. Essa outra criatura parece ser mais inteligente. Sim. Parece estar planejando, fazendo túneis, sei lá. Ela fala através do Will, né? Ela se comunicou através do Will. Comunica através do Will. Então ela precisa ter motivação, né? Mesmo que ela saia, sou mal pra caralho, tô pistolaço. É, não é explicar o que. Não precisa me explicar o que ela é, como ela nasceu, quem é o pai, quem é a mãe dela. É, não bota o Ridley Scott nessa, não. Não precisa me explicar isso, mas porra, me diz o porquê que ela tá fazendo isso. É, e tem outra coisa, Alexandre. Se eles fecham a primeira temporada, beleza, não precisa explicar. Deixa a gente imaginar, deixa a gente rever, a gente criar as nossas teorias. Nós somos bons nisso, nós somos nerds, né? Curtimos essas coisas exatamente pra debater, criar teoria e tal, não sei o quê. Agora, a partir do momento em que você bota a banca de vou fazer uma segunda temporada, aí tu vai ter que me explicar, parceiro. Mas se explica tudo na segunda temporada, cara. Não precisava explicar tudo. Eu acho que nem alguma deveria coisa. Explicar tudo. Em nenhum momento, na verdade, deveria se explicar tudo do que é o Upside Down. Eu acho que o Upside Down pode ser essa coisa misteriosa desse universo paralelo que existe num lado negativo. Se você não precisa explicar porque que o Upside Down é uma dimensão caótica e tal, você não precisa explicar que o monstro mor daquela merda é um bicho caótico que vai destruir tudo. Não precisa explicar. É isso aí. Mas por que ele quer fazer isso? Não tem porquê. Ele é um bicho. Ele é mal porque ele é mal. Se não tem porquê, ele é mal porque ele é mal. Mas aí, cara, a série vai perder muita força com o tempo porque vai virar um Scooby-Doo, entendeu? Toda temporada vão ser eles lutando contra um monstro, sabe lá Deus por quê, e derrotando ele no final. É isso. Não. Sabe o que, que vai virar? Um outro demo alguma coisa. Demo zebra. Demo zebra. Sabe quem vai ser a culpa disso tudo? Rui Fuering. De quem vai ser a culpa? Foi boa essa, Renan. De quem vai ser a culpa? Eu acho que a culpa toda vai ser dessas crianças malditas e esse maldito cachorro. Não. Como pode o cara gostar tanto? Como você fazia pra passar vergonha na internet? Porque virou Scooby-Doo, cara. Agora você explica agora a piada. Agora explica agora a piada, meu filho da puta. Aquilo, não precisa me dizer tudo, mas, cara, acho que a motivação desse monstro, principalmente nessa segunda temporada, o primeiro a gente sabe qual é a motivação dele. Eles mostraram pra gente a motivação. É comida, é fome, é... Olha, abriu uma porta aqui pra novos tipos de alimento. Olha, isso aqui é uma geladeira, tá cheia de criancinha gostosa pra comer. Eita, Carlos. Meu Deus, Carlos, pelo caralho, amor de Deus. Caralho, Carlos, você tá maluco, fora cara. Fora de contexto. uma coisa que realmente é uma coisa que precisa ser explicada é o Upside Down, o mundo invertido, é um reflexo do nosso todo destruído. Não tem um ser vivo nesta porra. A única coisa que a gente viu era o Demogorgon que conseguia atravessar através de certas brechas. São reflexos da gente. Pois é, não é. É o bichinho lá que comeu chocolate. É tinha isso. Uma teoria que o Demogorgon era até a Eleven. É, eu vi essa teoria, mas acho muito difícil. A temporada só mostrou pra gente os cachorros, o primeiro Demogorgon e a sombra gigante. É que na primeira temporada, olha só, na primeira temporada, quando eles estabeleceram o universo, tinha o Upside Down, que era uma terra igual a nossa, só que versão bizarra, né? Versão destruída. Tinha uma criatura lá dentro, que era o Demogorgon, porque eles entravam e saíam, só tinha uma criatura, você não via mais nada. É. E essa criatura conseguia vir pra cá e se alimentar, que não, talvez não tivesse alimento lá, vinha buscar aqui. Uhum. Esse é o universo estabelecido. Aí nessa segunda temporada, você já estabeleceu que tem uma outra super criatura lá dentro, né? Que ninguém tinha visto ontem. E a gente não sabe se as menores são daqui ou de lá, porque Elas estavam sempre aqui. E pelo visto cresceram aqui. Então elas podem ser o Demogorgon pode ter sido tipo um alien, sei lá, que botava dentro das suas vítimas, sei lá. Pode ser alguma coisa assim pra essas criaturas crescerem. Uhum. A questão é, eu não preciso saber o que é o Upside Down, isso não é necessário. Mas conforme for passando essas temporadas aí, a gente tá indo pra terceira, tem um monstro gigante que quer vir pra cá e a gente ficar só engolindo que é só porque ele é ruim mesmo, eu acho caído, sabe? Cara, e o monstro gigante, ele tem muita consciência do que ele quer fazer. Ele manda as criaturas, ele chama as criaturas de volta. É, isso aí. Você vê que ele tá... É tipo o cérebro mesmo da galera. Pois é, e isso é muito merda. E assim, o fato deles não darem nenhuma pensada, cara, na justificativa, eu acho que mostra que eles inventaram. Eu vi isso acontecer no Lost. É, pode tinha ser. Uma fumaça preta que era irada. Era irada, parecia um Jesus na cadeira, em um frame. E tu falava, puta, vai ser irado. E o final é uma bosta inacreditável. A explicação da fumaça não é bosta. É só o final. É horrível. É uma bosta. É uma bosta. Eu preferia nunca ter sabido que era fumaça, cara. Preferia. É um cara bosta. Que virou uma fumaça, velho. Isso é muito ruim. Não, ele entrou na fonte, ele é um cara cheio de ódio, que entrou na fonte de poder do mundo. Fonte de poder, Alexandre, estragou, sacou? Tipo, não, eu não acho a fonte de poder ruim, não. Fonte de poder. Agora, no Stranger Things, tem outro cara que se perdeu. Tem outro personagem a relação que se perdeu, que é o irmão do Will, né? Que não vai voltar nunca mais pra série. O cara foi preso, né? É, o cara foi preso, cara. Preso não, ele perdeu o visto, né? Porque ele é inglês, o garoto. O irmão, o ator que faz o irmão do Will é inglês. E aí ele foi pego no aeroporto com cocaína, cara. Ah, já foi tarde, foda-se. O cara chato pra caralho. Chato pra caralho. Cara, é chato. Porra. Cara, é chato mesmo. Tem que sair ele, tem que sair a irmã do Mike também. Chega, vai, bota ela. Onde estão eles? Estão em Londres fazendo intercâmbio. Porra, ótimo. Eu só Chega. Sei de uma coisa. A carreira do garoto acabou. Nossa. Okay. Nossa, não, Rex. Ah, era uma piada, vocês não perceberam. Ah, era uma piada, eu não entendi. Pô, foi boa. Ai, agora ai. Eu tenho um carro que eu estou. Eu tenho uma observação que tá me incomodando e nessa segunda temporada me incomodou pra caralho, assim, não vejo a hora de resolver isso. Quando é que o chefe Hopper vai dar um pacotinho de lenço descartável pra Eleva? Caraca, é verdade! A garota sabe toda vez que ela pensa em usar o poder, sangra o nariz e ela limpa na porra da manga. Sabe qual é a dificuldade de tirar sangue de roupa? Ah, leva uns pacotinhos de lenço. Scott gente. Bright, Kleenex. Bota um jabá aí, caralho. Bota o lenço já no nariz. É, já anda com antes. Aquele. Agora tem aqueles cotonetes de depilar nariz, ela já anda com aquele enfiado. Pô, né? Já usa os poderes com cotonete no nariz, já um algodão no nariz, já faz assim. Ah, tem que andar com lencinho, pô, no bolso, caralho. Vai ter Necronômica na terceira temporada? Que é a única forma de explicar essa merda toda que vocês querem. Cara, mas não é nem explicar de verdade. É tipo... Contextualizar. Explicar de verdade não dá porque a série é ficção. É pra começar. É dar uma ideia. Alguém chegar e, tipo, concluir que... Ah, eles querem isso. Eu acho que, na real, assim... Isso não é necessário. Explicar... A gente tá falando aqui e tal. Eu até falei que vai, cada temporada se passa, você não explica e só fica um mal eterno assombrando as pessoas... Assim, se eles não quiserem explicar, eu acho que não é necessário. Eles têm que trabalhar o roteiro. Eles têm que se preocupar menos em referências aos anos 80. É legal, mas isso é uma parada que eles fazem fácil. Escreve um roteiro realmente maneiro, com uma história que desenvolva mais os personagens, que não tenha gente gratuita, que não tenha episódios só pra encher linguiça, como teve nessa. Faz o roteiro legal de 8, 9 episódios, assim, maneiro mesmo, que a gente vê os personagens crescerem e tal, e a história se desenvolver. Aí depois que esse roteiro já é pronto, aí tu metralha com uma metralhadora de easter egg, bota aqui, ali, bota a placa de George Bush. Bota disco, bota música. Isso é o mais simples, na verdade. É verdade. Sabe? Parece que é uma preocupação muito maior nisso, né? De ficar, ai, meu tempo como era. Ou a curiosidade de quem não viveu nessa época. Do que realmente fazer uma história legal, 100% legal. Como foi a primeira. A primeira temporada é muito boa. Traça paralelo com o RPG o tempo todo. Desenvolve os personagens, sabe? Você vê que são nerds, que são inteligentes. Que cada um tem sua personalidade diferente. Que o Lucas é mais corajoso, mais destemido. Que o Dustin é cagão. Que o Mike é mais carente. E é amigão do Will, que o Will é o mais franzino, que a mãe do Will é meio piroca, é divorciada, e por isso ele se sente mais a parte da galera, tanto que o irmão dele também é meio maluquinho, sabe? A primeira temporada desenvolveu muitos personagens. E essa segunda só ficou ali lustrando, entendeu? E na primeira temporada, o desenvolvimento dos personagens estava ligado completamente com a trama. A trama se resolvia através das relações dos personagens. Tipo, o Mike com a Eleven é o caso mais emblemático. A segunda temporada é aquilo. Tem os Demodogs, e em paralelo tem esses casaizinhos, e tem os guris querendo ir no baile e usando produto no cabelo, coisa e tal, que é tudo legal pra caralho, mas não tem nada a ver com a trama. Porque não tem trama, né? Na real não tem trama a segunda temporada, ela tenta se apoiar no que a primeira fez e não vai a lugar nenhum. Tem trama, você pra quê? O que que ela fala assim, ó, vou... Ih, caralho. Foi pro Upside Down. Peraí, Beto. Tu sumiu. É, deu uma cortada. A gente não viu parte do que você falou. Não, eu falei que não tem trama. O grande problema é que não tem trama. Qual é a trama da segunda temporada? Alô? Alô? E um monstro gigante que controla... Eita! Rex! Eu não sei mais. Se controle. Fazer cara. Vai. Que foi? Tô parado, cara. Tá comendo catarro agora. Você tá... Seu nariz, não, cara. Não, fiz nada, cara. Fez que apareceu o áudio do seu canal, que eu deixo aqui o seu canal aberto, no, maximizado, pra eu ver quando é que você faz barulho. Caralho, que absurdo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.